Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bienvenido a Orion Games. Woohoo! Sejam muito bem-vindos ao cast complementar de Skyrim. Sim, porque se vocês queriam mais Skyrim, toma mais Skyrim. E para falar nesse cast das histórias de Skyrim, temos aqui os aventureiros de Skyrim, para falar mais uma vez o nome Skyrim. Temos conosco Gerard, João, Cetista e esse que vos fala, Lula Molusco. Começando a leitura de cartinhas do primeiro cast de Skyrim, né? Vamos pra ver aí o que o pessoal achou do primeiro cast. E Hyde, começando por Hyde, o que diz a sua cartinha? Minha cartinha é do Felipe Falco. Ele diz aí: boa noite, galera. Gostei muito do cast por três motivos. Primeiro, eu adoro a franquia Elder Scrolls. Não comecei no primeiro, e sim no Morrowind. Eu não sei, não faço ideia. Morrowind. Do que é. Morrowind. Porém, foi sempre aquele jogo que eu sempre quis jogar. Que tinha o que eu mais queria em um jogo. Segundo, os comentários e toda a review que vocês fizeram foi muito completa, né? Coloque-se muito em maiúsculo aí pra dar um ênfase. Uhum, bacana. Para as pessoas que ainda não começaram a jogar, com certeza ficaram com vontade. Aparentemente sim. Terceiro, comecei a jogar Skyrim em lançamento, porém enjoei um pouco pela quantidade de tempo sem parar que depositei no jogo. Overdose de Skyrim. Voltei semana passada justamente para gravar uma saga para meu canal no YouTube. E assim que vi o episódio 94, que era sobre Skyrim, não pude deixar de ouvir. Enfim, estão de parabéns, o cast ficou muito bom. Muitos detalhes ditos, prós e contras postos na mesa e analisados. Como disse acima. E a pessoa que ainda não jogou, com certeza ficou com vontade depois de ter ouvido. Continue assim e venham mais posts. Ou mais cash, eu acho. PS. Se for de interesse pessoal, gostaria de publicar meu canal no Gmail, que é um canal novo de gameplay, jogabilidade, discussão e tutoriais sobre vários jogos e o Skyrim. Obrigado. Aí, ele aqui no post tem o link aí do canal dele, acessem aí. Bacana, valeu pela cartinha. E Mr. Bubbles, o que diz a sua cartinha? Minha cartinha é do Keystone Herbert. E, se eu não me engano, eu ouvi o Keystone Herbert mandando carta para outro podcast essa semana, eu não lembro qual foi. Eu tava ouvindo um outro podcast e tinha o nome dele lá também. Ele tá... Tá famoso, hein? Tá famoso. Super ouvinte, hein? É um ouvinte profissional, né? Me diga, eu não lembro qual foi, mas eu tenho quase certeza que eu ouvi o nome dele em outro podcast. Ele começa: buenas, Orion Gamers, já vou logo adiantando, não quero participar da leitura de e-mails. Bom, deve ser por isso que ele não está aqui. Não está aqui, Quero participar, sim, do cast inteiro. Aí já é mais louco. Vocês sabem que eu acho show o trabalho de vocês e seria uma honra pra mim. Parecer puxação de saco, né? Quem sabe, né? Dependendo do valor monetário. Louco, Pascoal. Não, o João, que participou desse último, ele começou ouvindo também. Ele era ouvinte também. Então, o Palos também, nunca se sabe. Não joguei os games anteriores, mas pelo que comentam, a mecânica de jogo usada na evolução, assim como na criação e desenvolvimento de seus equipamentos, melhorou bastante, adotando ideias tão simples e uma liberdade nas escolhas que beiram a genialidade. Sobre o personagem, sua customização e jogabilidade, senti falta dos elementos que todo mundo sentiu, principalmente o multiplayer. Lembrando que no bom e velho RPG de mesa, uma das coisas mais legais é a interação. É poder compartilhar a parte da experiência. Se bem que eu nunca vi um RPG com multiplayer, assim. Acho até que não ia funcionar muito bem um RPG com multiplayer. Eu não joguei Skyrim ainda. Inclusive, aqui não tem ninguém que jogou Skyrim, né? Que beleza, pra ler as cartas de Skyrim. Que beleza. Mas eu não sei, não. Eu não sei se um RPG... Tô esperando a minha cópia ganha. Então, tem os MMO, não é? Que é RPG multiplayer, né? Mas aí é diferente, né? Porque aí não é aquele RPG que você entra pra desempenhar um papel e ser o... Não é isso. Bom, se bem que é também, né? Então, é RPG multiplayer online, né? É um MMO. Então, mas aí Skyrim ia virar um MMO, acho que não é a ideia, né? Bom, enfim, de continuar. No geral, o game é muito bom, apesar de ser ainda um game pra poucos, como jogador de RPG, se bem que pelas vendas, não diria que é pra poucos, não, viu? como jogador de RPG, sou mais exigente que qualquer um sobre jogos dessa natureza. E posso dizer que esse deixa aquela sensação de os malditos estão quase lá. É a experiência mais próxima de RPG de mesa já apresentada. Muitas flechas nos velhos dos inimigos pra vocês, e é isso aí. E ele manda também uns peças aqui que ele fala: quem é esse cara que eu nunca tinha visto no cast? O homem é uma verdadeira enciclopédia de Elder Scrolls. Deve ser o João que ele esteja falando. É o João, não, é o Gerhard. Ou o Gerhard, não é sei. É o Gerhard. Eu acho que é o João, que é o João que escreveu a pauta. O João é. Bom, enfim, ou era o Gerhard ou era o João. Que o João já participou de vários casts, né? O João não jogou Morrowind, Elder Scrolls, quer dizer, o João não, o Gerhard. Quem jogou foi o João. O João que jogou todos eles. Então, de todos os casters que estavam, né, nesse último, o João é que jogou toda a série. É. Então, tá vendo? O João era um ouvinte e tá aí, tipo, mostrando o conhecimento dele aqui no cast. Então não perca a sua esperança. Não perca, estamos aí. Precisamos de vocês pra fazer isso aqui. E é isso aí, obrigado, Kistone. Eu já vou emendar aqui a cartinha do Aramis e ele começa aqui falando: galera, muito bom cast. Curti bastante a maneira como debateram a respeito do jogo, dando ênfase na jogabilidade. Não tenho muito o que comentar, pois não joguei Skyrim. E admito que não tenho planos de jogar, pois considero um bom sistema de combate algo extremamente importante, e através dos vídeos e do cast deu para ver que Skyrim isso deixa a desejar. Outra coisa que percebi através do cast é que a imersão provocada pelo jogo é fantástica. Uma coisa que acho bem bacana na Bethesda é esse investimento que fazem na experiência que o jogador vai ter. Em Fallout já era possível se sentir vagando em um mundo diferente, então imagine em Skyrim. Imagine que em Skyrim essa experiência tenha sido refinada ao ponto de você ter sua própria vida no jogo. Não é à toa que a minha namorada falou esses dias que Skyrim é o The Sims para marmanjos. Olha. Sobre esse ponto de Skyrim ser popular, acho bem interessante esse impacto que ele teve na sociedade, pois até o momento pessoas que não se interessam muito por games conhecem o jogo e a piada da flecha no joelho. E muitas dessas pessoas acabam jogando, imagino que muitas tenham se decepcionado, que é o caso de jogadores que preferem ficar em PES e Modern Warfare da vida, né? Inclusive, vou até te cortar, mas teve um pessoal que comentou lá falando que, eu jogo Modern Warfare e aí, eu não sou um jogador pior. Não foi isso que eu, pelo menos, imagino que o pessoal quis dizer, né? Uhum. Eu também jogo Modern Warfare, né? Eu só não jogo PES. Aí você quis dizer que é aquela galera que só joga isso, entendeu? Cara, só joga PES. E só joga Call of Duty. Não é que quem gosta de Call of Duty tem um gosto ruim. Uhum. Não. É aquilo, quando o pessoal fala isso. Porque tem uma galera que só joga mesmo, cara. E também não tem nada de errado com isso. Meu irmão, por exemplo, só joga Street Fighter. Então. Não tem nada de errado com isso, não. Quando o Gerard até comentou que não é jogo pra todo mundo, né? Acho que foi isso daí que a galera ficou meio... Mas é isso daí, galera. E também, como eu já repito, não tem nada de errado em jogar só PES ou só Modern Warfare ou só qualquer outra coisa. O importante é jogar o que gosta, né? Bom, a divulgação, vendas e imersão do jogo atingiu um ponto que até considero engraçado. Percebi que muitas pessoas que jogam RPG acabaram esquecendo temporariamente do Diablo 3. Skyrim pode não me chamar a atenção, mas reconheço e respeito o fato de que foi um jogo que conseguiu ofuscar o hype para Diablo 3 por um tempo. E fazer o público alvo da Blizzard esquecer dela temporariamente é para poucos. Eu diria que, além de Skyrim, é também os anúncios de toda hora que vai atrasar, né? Isso faz a pessoa desanimar também um pouco com o Diablo 3, né? Toda hora a Blizzard lança um negócio falando que vai demorar pra fazer, pra lançar, pô. O mundo acaba e o Diablo 3 não sai, né? Tá quase lá já. Pode crer. Ele fecha aqui a carta falando, né? Mudando um pouco de assunto, no cast o setista comentou que não é a favor dessa divisão entre gamer casual e hardcore. Se possível, eu gostaria que ele respondesse por que acha isso. Não precisa ser na leitura de cartas, pode ser por e-mail mesmo. Olha, direto pro setista, hein? Acho interessante ele afirmar isso durante uma geração em que um console e vários acessórios foram feitos visando o público chamado de casual. Ultimamente tenho conversado com amigos e lido a respeito do assunto. Ele foi o primeiro que vi que se posiciona contra essa divisão. Abraços, Aramis. Na realidade, Aramis, eu posso te explicar. O que acontece assim, é que a gente fala que não existe jogador hardcore e jogador casual. Porque, por exemplo, o cara ele pode pegar um eSports e fazer todas as, não é conquistas, né, mas bater todas as metas e recordes que tem lá. Então não dá pra você falar que esse cara ele é casual porque ele joga o eSports. Sacou? O cara pode pegar um Dance Central, que é um jogo casual, um jogo de dança, e bater todas as músicas no hard e colocar placares aí ferrados mundo afora. Então, você ser hardcore, você ser casual, é como você aproveita o game e não o game que você tá jogando. O cara ele pode jogar Call of Duty e terminar uma vez só no Easy. é um jogo hardcore? É um jogo hardcore, mas ele não encarou como um desafio hardcore. Então essa é a separação que a gente faz quando ele fala que não é, hardcore e casual não é o jogador, e sim a forma como você encara o jogo. Então todos os jogadores podem ser ou casuais ou hardcore, né? Esse é o ponto de vista, né? E eu também concordo bastante com esse ponto de vista. E falando de comentários do setista, né, o Mr. Bubbles, também teve um comentário no mural, você quer falar? Não, o Rafael comentou aqui no mural que ele gostou do cast bastante, ele gostou, ficou interessado, só não gostou do comentário do setista sobre os evangélicos. Eu não lembro muito bem o que ele falou, mas eu acho que ele deve ter feito uma comparação com os religiosos do jogo, com os evangélicos do aqui do mundo real, né? Uhum. Mas não foi nada pra ofender, não. Foi uma comparação que talvez venha na cabeça dele na hora, assim. Não pode ficar cegado que não foi nada pervorativo, não. Beleza. E pra ler a sua cartinha, temos aqui conosco hoje o Pascoal. Pascoal, o que diz a sua cartinha? É, na verdade a carta é minha mesmo, né? De mim mesmo. E assim, é porque eu sou um cara que não joga Skyrim, não conheço, e também achei muito ruim. Mas é um cara comparado... Você é um cara que não joga e não vou jogar? Não, então, eu não pretendia jogar, não, mas assim, eu vim pra falar e reconhecer que depois do cast eu também fiquei instigado a jogar um pouquinho mais, ou jogar um pouco, né, pelo menos, pra tentar conhecer melhor. Eu cheguei a jogar uma vez na casa do Raid, eu joguei tipo assim, só pra ver mesmo como é que eu jogo, pra eu poder falar mal melhor. E assim, não, realmente, é um jogo que se eu... Daquilo que eu joguei na casa do Raid, eu não teria pego pra jogar, assim. Falar, ah, que bosta, isso aqui é mais um jogo genérico, bem, bem tosco. Mas depois do cast, ouvindo, assim, o que o pessoal comentou e tal, eu realmente me bateu uma curiosidade de jogar um pouco mais. Mas, assim, realmente, mesmo assim, eu tenho certeza que não é o tipo de jogo que eu vou jogar por bastante tempo, assim. Mas sabe, esse é um tipo de jogo que você tem que jogar com a cabeça aberta. Tipo, a primeira vez que eu joguei Mass Effect, o primeiro, eu achei maior chato também. Falei, puta, mano, não gostei do... Até hoje eu não gosto muito também da jogabilidade, né? Mas ele tem um universo, uma história tão legal que vale a pena jogar. Tipo, o Skyrim, eu recomendo se você for jogar, você pegar, criar um personagem mesmo, tipo, inventar na sua cabeça. Eu, por exemplo, quando eu criei o meu, eu fiz o Spartacus. Eu fiz o Asterix. O Spartacus é ferrado. O Spartacus é muito foda. Eu escolhi um Império lá e fiz o Spartacus, dei o nome dele de Spartacus, e eu vou jogar o jogo inteiro como se eu fosse o Spartacus, entendeu? Prestar atenção na história. Uma coisa que eu não gosto, que eu até falo com o setista, é que assim, eu não gosto de pegar e escolher as decisões que vão me beneficiar mais no jogo, sabe? Eu gosto de escolher as decisões que o meu personagem escolheria. O que o Spartacus falaria naquele momento? Ah, sim, sim. Eu gosto de jogar assim. Você criar um personagem. É, jogar com um personagem, né? Eu acho que a cara desse tipo de jogo é realmente isso. É dar uma abertura pra você realmente interferir na história como você mesmo, ou como o personagem que você decidir ser. Porque é diferente, por exemplo, de jogos como Zelda, que você é o Link e você tem que ser o heróizão da história, tem que fazer tudo bem feito e tal. E acho interessante também esse ponto de vista do jogo. Eu acho que deve agradar, sim, a muita gente, principalmente quem já é mais acostumado com que nem Mass Effect, esses jogos assim. E eu acho que deve ser bem interessante, sim, o jogo. Deve ser um jogo bem feito, tal. O pessoal falou que tem alguns bugs e tudo, mas mesmo assim, graficamente ele é muito bom, né? Assim, por ser um jogo de mundo aberto. Nossa, é só falar uma coisa que eu vi, assim, eu tenho que falar, né? Que eu achei impressionante no Skyrim foi o céu. Eu tava andando lá numa vila, assim, aí vi o céu de noite, né? Muito, tudo estrelado, assim, a lua bem grandona, né? Aí, e a Via Láctea, assim, dava pra ver, né? Falei, é na Terra, né? Então, é na Terra no passado, né? Aí, de repente, eu olho e aparece uma outra lua, uma segunda lua gigante, assim, tipo Pandora, né? Aquilo eu achei impressionante, me surpreendeu mesmo. Agora as minhas, isso é legal. Agora aqui, daqui ninguém jogou Skyrim, né? A gente pode todo mundo aqui jogar e fazer mais um cast de 2 horas aí, que vocês acham? Acho melhor não, né? Melhor não. Beleza. E Raid, temos recadinhos? Curtam aí nossa página no Facebook, sigam a gente no Twitter e espalhem a palavra aí do OrionCast. Divulguem pra quem vocês puderem, por favor. E é isso aí. E acessem meu blog também. E acessem o blog dele aí também. Acesse o blog do Pascoal, é o Merchan, toda vez que ele vem aqui. Mas beleza, galera. Valeu pelas cartinhas e vamos para o assunto de hoje. We'll be right back. E começando o assunto de hoje, né? Vamos aqui contar as experiências até o momento, né, em matéria de história de Skyrim, que cada personagem desse podcast está vivendo, né? No início do jogo, cada um aí escolheu um personagem, né? Montou um personagem. Então eu gostaria que cada integrante, né, citasse o nome do seu personagem, a raça, a classe, se vocês vão se alistar no exército, se vão jurar bandeira e coisas desse tipo. Vamos começar por ele que tem menos horas. Gerhard, quem é você? Opa. Em Skyrim? Eu sou, evidentemente, um nórdico chamado Geralt. E eu... Geralt. Geralt. Eu gostei do nome, pô. É a versão... escrotizada do meu próprio nome, né? Esse é nome que pobre dá em filho, né? Tipo assim, mistura... Esse é nome que pobre dá em filho, né? Tipo, mistura Simon Garfunkel com Michael Jackson, chama de Simon Jackson. Sai-funkel, né? Sai-funkel, as coisas assim, né? Gaimon. Pode repetir. Olha, o nome? Repete o nome. Então vai ser meu próximo personagem. Não, repete o nome para as pessoas, assim, ouvirem, assim, sonoramente. Geralt. E eu, a classe, né, que eu tô seguindo, cara, é um cara meio self-service, sacou? Vai pegando um pouquinho de um negócio do buffet, pega outra coisinha, tem magia, tem arqueiro, tem arma, espada de uma mão só, não sei nem que diabo de raça, de classe é essa. Cara, sensacional, cara. É um buffet, cara. O buffet é um eu achei buffet. Melhor, cara. Um restaurante de quilo, meu personagem. E setista, quem é você em Skyrim? Eu sou uma menina muito bonita, chamada Mia. Ah, já começou a mentira, cara. Que é impossível você ser um personagem bonito em Skyrim, por favor. Eu sou bonita. O jogo é um jogo ocidental e genérico, com cara de Unreal Engine. Eu sou bonita e eu uso maquiagem e eu seduzo os outros personagens pra conseguir o que eu quero, porque eu sou gostosa também. Que mais? Eu uso lingeries ousadas. Eu tenho um corset vermelho. Eu sou o único personagem que tem o outro skill, que é o sedução, entendeu? Eu uso sedução e o dragão fica apaixonadíssimo, que nem o sua personagem no Shrek. Sua entendeu? Personagem anda com a Britney Spears e a Lindsay Lohan. Cara, sabe aquela música da Britney, da Christina Aguilera, Dirty? Ah. Que é ela toda puta, retardada, desgraçada. Aham. Uh-huh. Lutando com a galera. É parecido. Só que o nome dela é Mia. A única coisa que muda é o nome. E eu sou um high elf, porque eu sou high brow, eu não sou low brow. Ah, é? Eu sou os intelectuais elitizados, fodas. E é uma puta suja intelectual. Uma puta suja que paga de intelectual, isso que eu ia falar, cara. Você é a contradição em termos, né? É incrível. Como é que você acha que eu consegui a minha intelectualização? Como é que você acha que eu consegui o dinheiro pra estudar no colégio de Winterhold? Muitas meninas fazem isso, cara. Pra pagar a faculdade. Eu passei acho justo. As aulas usando meu corset vermelho. Você quer o quê? E eu também sou uma classe... Eu sou uma classe tudo e nada ao mesmo tempo. Eu não tenho uma. Eu sou um mago com. Eu sou um mago guerreiro, flechador e fucking foda, sei lá. Eu também não tenho muito. Muito uma classe definida, não. Eu uso bastante skill junto aí. Você é self-service? Eu sou. Cara, eu sou self-service. Ah, então você não é highbrow, não. Esquece. Highbrow não come self-service. Eu sou mega highbrow. Mega highbrow. E João? E você? Você é low brown? Você é high brown? Temos um cara self-service aqui, temos uma ex-garota de programa que entrou pra academia, Skyrim de letras, né? Temos de tudo aqui, né? Qual que é o seu personagem, João? Então, meu personagem, ele foi bem específico, assim, que eu sempre, em todo RPG, eu gosto de criar um personagem ranged, né? Que usa arco e flecha, e em Skyrim não foi diferente. Na maioria dos outros RPGs eu sempre passava mal fazendo isso, tipo, o Dragon Age é terrível jogar de classe ranged e tal, mas o Skyrim foi legal. Agora, fazendo o currículo do meu personagem, é fêmea também, é uma personagem mulher, o nome dela é Johanna. Meus amigos me chamavam de Johan quando eu era criança, e em homenagem eu chamei ela de Johanna. Como é o nome da sua mesmo, setista? É Mia. Mia e Johanna. Tá, beleza, vai João, desculpa. Não, é minha, não, mas é minha porque Johanna. Era um personagem. Quando a minha esposa jogava Battlefield, na LAN comigo, muitos anos atrás, ela usava um personagem chamado Mia. Por isso que eu fiz a homenagem pra ela de Mia. Entendeu? Uhum. Bem, ela é uma Wood Elf. Algo que, tipo assim, quando eu comecei a jogar Skyrim, eu não sabia absolutamente nada do que ia acontecer no lore do jogo, né? Eu tomei o cuidado de não tomar spoilers e eu não sabia da Grande Guerra, não sabia que o Aldmer Dominion tinha voltado e tal. E eu acabei criando uma Wood Elf, que é um elfo, que foi um dos inimigos do Império. Só que no decorrer do jogo eu acabei me aliando ao Império, então ficou meio que controverso, assim, no final da história. E a classe dela, como eu falei, é arqueiro. Eu comecei como Stealth Archer e, bom, como vocês devem ter ouvido na primeira parte, no final eu acabei mudando, assim, pra... hoje eu uso One-Handed, uso magias de Conjuration, de Illusion. Você começou hoje... assim como discípulo de Legolas e aí já misturou Conan com... Sim, pois é. Mas sempre com a Bruxa de Grayskull. Eu sempre tento manter a base de Stealth, assim, que eu gosto bastante desse tipo de jogabilidade. Uhum. Bacana, legal. Bom, a gente falou dos personagens, né, das classes, e como que é o início do game, né? Então, o personagem principal, ele acorda, né? Aí o personagem principal, aí vocês podem imaginar o que vocês preferirem, né? Ou do João, ou do Setista, ou do Gerd, o que for mais interessante na mente de vocês nesse momento, né? O personagem principal, ele acorda como prisioneiro em uma carruagem, né? É levado para ser decapitado, né? Um negócio assim... Bacana, né? E é curioso que... É uma recepção boa, né? Não, e o curioso é que em todo jogo da franquia The Elder Scrolls, você é um prisioneiro no começo. É tanto verdade. No Morrowind quanto no Oblivion, você tá sempre preso. Totalmente, totalmente racionais MC isso, cara. Totalmente. Não, mas isso é até uma estratégia inteligente pra, tipo assim, não precisar dar um background pro personagem, né? Você é só mais um prisioneiro ali. Um prisioneiro, aqui estou mais um dia. Sobre a área do vigia. Né? Então, e aí, quando você está levando para ser decapitado, né, um dragão aparece, ataca a cidade de Elgen, no momento em que o protagonista seria assassinado, ou seja, o dragão salva você, cara. Isso mesmo. E aí você tem a escolha de fugir com a guarda imperial ou com um rebelde. Né? Então, eu já senti a risada marota do cientista. Então, a história, ela se inicia numa localidade chamada Riverwood. E a partir de então, Garrett, o que aconteceu com você a partir de então? Com o seu personagem, qual o nome dele? Geralt. O que aconteceu com o Geralt? Mas antes, fala com quem você fugiu de Helgen. Eu só quero saber. Ele vai falar. Não vou zoar, pô, prometo que eu não zoo. Peraí, é lógico que eu fugi com os Stormcloaks. Os fugidos amados Stormcloaks. Pô, ver, você vai fugir com o Império? Não faz sentido isso, cara. Que é isso? Manda ver. Vai, fala aí. Essa conversa vai ser pra depois. Eu fugi com o Império. Não. Eu não consigo acreditar nisso. Enfim. Bom, o que aconteceu depois, cara, é que eu comecei a pegar quest assim como se for... Eu fiquei compulsivo pegando quest. Quest. Aí quando eu vi, cara, eu tava com uma lista telefônica equivalente a coisa pra fazer, né? E aí, cara, eu botei na minha cabeça que eu queria ir pra Hogwarts, lá, o colégio de magia. Hogwarts é o melhor. Pô, muito Hogwarts. Colégio escondidinho lá, castelo, cheio de professores. Hein, cara, isso aí é pedofilia, hein, cara? Hogwarts é pedofilia. Cara, assim, aí eu fui lá, fui fazendo minhas quests, fui meio operário de Skyrim, né, cara? Qualquer coisa que eu queria, eu ia lá fazia, não criava caso, até eu começar a me envolver novamente com os meus prezados Stormcloaks e começar a minha saga rumo a, aparentemente, ao fascismo. Mas foi meio isso, né, cara? Bacana. E Setista, e a partir de então? Cara, você fugiu e a sua personagem já deu no primeiro encontro? Cara. Essa é a pergunta, do jeito que você falou, cara, não... Não, tá certo. Não, tipo, tá assim, certo. A primeira coisa que vem na cabeça, tipo assim, já foi good time girl, sabe? Tá certo. Então, a primeira quest que eu fiz ever, assim, que aí até, não sei, eu pergunto pro Gerhard também depois, se ele lembrar, é pra ele falar qual foi a primeira de todas que ele fez, foi uma em Riverwood mesmo, que o... É, um cara, um bardo lá que tava em Riverwood, ele tava afim de uma mina lá, só que tinha um elfo da floresta, né, que também tava afim dela. Então os dois me deram cartas, tipo assim, o humano, o bardo, ele me deu uma carta falando, ó, dá essa carta pra ela falando que o elfo é um filho da puta e xingou ela, mandou a mãe dele a merda pra ela ficar comigo. Aí eu tinha a escolha, ou falar pra mina, ou falar pro elfo que o cara tinha me dado aquela carta. Aí lógico que eu fui criar intriga, né, eu sou fofoqueiro pra caralho, aí fui lá, a minha personagem é fofoqueira no jogo, aliás, isso eu esqueci de falar, essa característica. Aí fui lá no elfo, falei, ô, o cara não escreveu a carta. Ele falou, então entrega essa. E aí eu acabei sendo cafetina dela pro elfo, né? Um negócio de entre espécies e tal, né? Porque ele também é elfo, eu sou elfo, tudo brother ali. É, e aí logo em seguida, e essa quest, ela tá, a primeira quest mais rápida disponível que tá ali, né, tá em Riverwood, todos os personagens que você precisa ver estão dentro da cidade, não, entendeu, não tem muita coisa pra fazer nela. É, e aí eu fiquei meio que embaçando pra ir pra fora do mundo, porque era muito grande, então eu fiquei meio que mapeando as coisas que eu queria fazer e tal, fui vendo o mapa, já tinha algumas localizações abertas que quando você foge, algumas pessoas falam alguns lugares que você já tem que ir e tal, mas eu não saí pegando muita quest que nem o Gerhard, não. Eu fui pra um, eu escolhi uma questline específica, né, que foi a principal, segui ela primeiro, aí depois que eu fui pra Winterhold, pra Whiterun, obrigado. Quando eu cheguei em Whiterun, que é uma cidade mais central, mais principal lá, que aí abre mais quest, abre mais coisa, aí eu desviei um pouco da quest principal, fui fazer outras coisas. Mas o primeiro pensamento mesmo foi seguir a quest principal, e foi isso que eu acabei fazendo logo de começo, assim. Uhum, bacana, legal. E, João, a partir de então... Então, primeiro deixa eu me explicar aqui por que eu fugi com o Imperial, né? Então, no meio daquela zona, o dragão destruindo a cidade e tudo caindo, e o pessoal correndo, morrendo, desesperado, e aquele Imperial, aquele soldado Imperial, ele foi um nice guy desde o começo ali. Ele foi o cara que conversou com a general e falou, pô, mas esse cara aqui, ele não tá na nossa lista, a gente vai matar ele mesmo assim, ele não parece ser um Stormcloak. Ele tentou me defender, eu vi ali nos olhos dele que ele não queria me matar. Cara, mas eles estavam tentando te executar, cara. Assim, não, eu acho mas... que essa opção, ela... Eu não sei, cara. Eu bato palmas pra o jeito não ortodoxo que você pensou. porque eu escapei com os Stormcloaks também. Isso eu admito junto com o Gerhard. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi os dois me chamando foi, vou com o Stormcloak, caralho. O filho da puta tava querendo me decapitar. Então isso eu admito. Eu não sou Stormcloak, mas nesse momento eu era o Stormcloak mais foda do mundo, cara. Não, cara, mas eu consigo ver o potencial escondido nas pessoas. Cara, essa foi demais, cara. Muito bonito isso aí. Não, mas na verdade é que eu nem vi o Stormcloak direito, cara. Essa que é a verdade. Eu vi um cara conversando com um guardinha e indo pro outro lado. Não, bicho, quero nem saber quem é esse cara, não. Quero sair daqui. Esse cara me ajudou até agora, então não é possível que ele vai virar skin e me matar, né? Daí eu acabei seguindo o cara e no final o que acontece é a mesma coisa. Os dois vão parar em Riverwood, tanto o Stormcloak quanto o Imperial. Só muda um pouquinho dos diálogos, né? Que o Stormcloak, ele tem uma irmã, né? Vocês que foram com o Stormcloak. Eles possuem uma irmã em Riverwood. Isso. E o Imperial, o pai dele é o ferreiro de Riverwood. Então meio que não muda muito essa primeira decisão. É, já em Riverwood, eu não consigo me lembrar qual foi a primeira quest que eu fiz lá. Eu sou meio que orientado pela narrativa que os designers querem me passar, né? Então, tipo assim, se ele me mostrou uma quest, eu vou tentar fazer aquela quest ali. E não vou me sair muito daquele caminho, tipo, tanto que eu jogo GTAs fazendo quest, eu não gosto de ficar escrotizando. Isso é bem sequencial, assim, bem linear. É, eu gosto que o designer pegue na minha mão e me conte uma história, sabe? Bacana. Aí eu não consigo me lembrar se a primeira que eu fiz foi essa também, eu fiz essa quest, mas eu não sei se ela foi a primeira, de colocar um contra o outro. Eu sei que no final eu fiz uma confusão do caralho, eu peguei a carta do bardo, mostrei pro elfo, aí o elfo fez outra carta, né? Aí eu mostrei pra mulher, mas eu falei que o elfo tinha mandado pra sacanear, então no final ela acabou ficando com bardo mesmo. Olha isso, cara. Você foi honesto, cara. Você foi fifi, mas foi honesto. O personagem do setista é fifi, mas é maroto. É. Tem valores duvidosos, assim. Você é o seu personagem. Também, acho que essa também foi a primeira quest que eu fiz. Eu acho que eu ajudei o cara que tava sendo honesto lá, provando que não, nem todo teve nenhum honesto. Da puta. Não teve nenhum honesto. Ah, mas esse cara era a exceção pra confirmar a regra, né, cara? Mas o bardo tava mentindo, vocês não entenderam. O bardo, ele escreveu a carta pra fuder. Exatamente. O cara que fica mina, mano. Então, os dois eram filhos da puta. Eu não queria ajudar nenhum dos dois, só que no final, como eu falei que o elfo tinha sacaneado, ela acabou achando que o bardo não tinha. Aí eu, porra. eu teve efeito contrário, cara, né, do que você. Beijo, eu quase falei com ela. Que leve traz, hein, João? Que João leve traz. Pois é. E falando agora das questlines, né? Vamos falar da primeira quest, né? Mas também explicar pro pessoal o que é uma questline, a quest dos dragões, né? A Dragon Quest. Setista. Como é que rola essa parada? Então, o Skyrim, ele é separado em algumas questlines. Que ficaram muito bem delineadas, eu achei. Uma coisa que eu particularmente acho que o Oblivion fez bem também, e o Skyrim seguiu por essa linha. Então tem a quest principal, que é a quest dos dragões, né? Que é uma questline que você segue. Tem a questline da guilda dos lutadores, né? Que nesse caso no Skyrim são os Companions. Aí é uma questline que assim, basicamente é um grupo de quests que seguem esse mesmo tema. Então tem a guilda dos guerreiros. Então tem um monte de quests que formam uma história sobre a guilda dos guerreiros. Aí tem a questline da universidade lá dos magos, lá da guilda dos magos. Tem a questline dos Daedrics, que esses Daedrics, eles são tipo uns deuses, né? Eles seriam como umas entidades que são veneradas, mas os Daedrics, eles são mais voltados ao mal, né? São os espíritos zombeteiros de Skyrim, eu diria. Uhum. Tem algumas missões que são poucas, mas também segue uma questline da guilda dos bardos. Tem dos ladrões. Tem a guerra civil, que é uma das, assim, às vezes, aí eu não sei se o João e o Gerhard concordam, mas ela parece ter mais, a guerra civil parece ter mais impacto no mundo e ser maior do que a própria quest principal do jogo mesmo. Então ela é uma das quests principais aí dentro dessas questlines. E acho que eu não esqueci de nenhuma, certo? São essas. Dark Brotherhood, né? Dark Brotherhood, isso. Que é a guia dos assassinos, a guilda dos assassinos. Que eles permeiam aí praticamente todos os Elder Scrolls também. Eles tinham no Oblivion uma sociedade bem secreta e tal. Então, cada questline é como se fosse uma árvore. Tem o tronco, que é a questline, e os ramos, e os galhos são as quests, né? Os desdobramentos. Né? E não são só quests que levam a história pra frente. Tem umas quests, tem umas side quests dentro dessas questlines. Então, a questline dos magos, por exemplo, você pode seguir o tronco principal delas, que tem começo, meio e fim, né, até você terminar essa questline inteira, e tem também umas quests extras que você pode pegar dentro da guilda dos magos pra fazer e buscar um artefato ou fazer algum favor pra alguém, alguma coisa assim. Então elas são bem completas e bem complexas mesmo, mas elas são bem delineadas. Você segue uma, você pode seguir uma até o fim sem se perder. Então, basicamente é assim que elas funcionam em Skyrim. É só como se fosse uma forma de linearizar o jogo no mundo aberto. Exatamente. Então, João, é aquilo que você fala de pegar na mão e isso, trazer. Exatamente. Tá? Bacana. Então vamos falar da quest principal, a Dragon's Quest. Como que ela é? Conta, dá, situa o pessoal aí nessa quest, nessa questline, né, da Dragon's Quest. Como que rola? Então, a quest principal, ela, você, como o João já explicou bastante na parte 1, você é um Dragonborn, você nasce com esse sangue de dragão, com esse poder inato de aprender essas palavras e ter esses poderes dos dragões. E você... Os dragões, a ideia é, os dragões começaram a renascer em Skyrim e eles não existiam há milhares de anos, os dragões. Eles foram derrotados naquela guerra antiga, que eles derrotaram aquele dragão principal lá, o Alduin. O Alduin, o destruidor de mundos e tal. E agora eles começaram a voltar do nada e a premissa básica da quest principal é, por que que os dragões estão voltando, né? Até... A primeira vez que você vê um dragão é scriptado pra você ter esse primeiro momento de ver o dragão e tal. Todos os NPCs do mundo começam... Os NPCs são os personagens não controlados por você, né? Eles começam a ter conversas de... Ah, eu fiquei sabendo que um dragão atacou Helgen, que é a cidade que você começa o jogo. E por causa do ataque dele, você sobrevive, né? É engraçado que... Eu não sei se vocês perceberam, mas, tipo assim, não foi qualquer dragão. Já foi o Alduin que chegou lá em Helgen quebrando tudo, sim, cara. Exatamente. Mas isso não foi falado pelos NPCs, porque eles não tinham a mínima ideia. Exatamente. Eles só falavam que era um dragão que atacou Helgen e tal. E todo mundo começou a ficar meio preocupado com os dragões atacando e tal. E aí, quando o dragão ataca Whiterun, que é a cidade principal de Skyrim, lá, a cidade central, e aí fica um pouco mais. Os comentários ficam mais mainstream, assim. Todo mundo fala, nossa, eu vi um dragão atacando, não sei o que lá. Então você derrota esse primeiro dragão e aí eu quero ver o que o Guerra de João fizeram. Mas quando você derrota esse primeiro dragão, você absorve a alma. É a primeira vez que você absorve a alma do dragão. E um dos guardas que luta com você, ele começa a comentar com os outros, assim, nossa, ele absorveu a alma do dragão, ele deve ser um Dragonborn, minha mãe contava história pra mim quando eu era pequeno, dos Dragonborns, eu achava que era lenda, não sei o que lá. E é opcional você usar o primeiro shout que você ganha, o primeiro poder dos dragões que você ganha, que é só um force push, assim. Você é o famoso fuz rodar, né? E você ganha a primeira palavra que você dá um empurrão nos caras, assim. E é opcional. Eu usei o poder na frente dos guardas e tipo, quando eu usei eles... Nossa, não acredito, ele é Dragonborn. E aí um começou a falar pro outro, assim... Meu, nossa, ele é Dragonborn. E, tipo, e é completamente opcional. Você podia ir embora e o cara nunca ia saber que você era um Dragonborn, assim. Eu fiz. Eu na cara dele, né? E você, João? Não, eu também. Né? E aí, quando você mata esse primeiro dragão e tá voltando pra Whiterun, que é perto ali, né, onde você derrota o dragão, você ouve um grito estrondoso, assim, e aí você vai falar com o chefe da cidade de Whiterun, que é o Jarl, né? Jarl é como se fosse um lorde, é um... É um senhor feudal, acho que ele... É porque a estrutura é como se tivesse um grande Jarl, né, e vários menores Jarls, então é como se fosse um senhor feudal. Tem o rei, que é um senhor feudal, e os outros senhores feudais estão abaixo dele. Então é como se fosse um título, né? Um título de poder, dele, né? Então, quando você vai falar com ele, ele te explica o que é aquele grito. Porque a primeira vez que eu ouvi o grito, eu achei que era outro dragão. Eu já comecei a olhar pra cima, pensei, puta, fudeu, já vou ter que matar outro e tal. Aí ele te explica que são os Greybeards, né? Que os Greybeards, eles são alguns caras muito velhos e que têm barbas cinzas, né? Daí vem o nome Greybeards, que eles ficam num monastério em cima da segunda maior montanha do Império, né, que é a garganta do mundo, né, o Throat of the World, que a gente já falou disso no primeiro cast, na primeira parte. E você tem que... E quando eles gritam, assim, é que eles estão te chamando, eles estão te summonando pra te explicar tudo o que aconteceu e tal. E você tem que fazer esse caminho dessa montanha, subir a montanha, pra falar com os Greybeards. E essa é a primeira missão do principal do jogo que você faz, que abre todas as outras. Eles basicamente falam pra você ir capturando alguns poderes. Assim, eu não quero spoiler muito dessa quest principal, mas... Nem vamos spoiler de todas, né? Até pra galera, tipo assim, manter minor spoiler, assim, preparar o pessoal pras quests, mas sem, né, Sem ferrar a experiência de vocês. O objetivo final da quest principal é você entender por que os dragões estão voltando, por que eles estão ressuscitando, como eles estão ressuscitando, e como você pode parar de eles ressuscitarem, porque eles são uma ameaça para o mundo inteiro de Skyrim. Então você tem que parar, fazer com que isso pare de acontecer. E é legal que ao longo do caminho você encontra uns velhos amigos de Oblivion aí, algumas associações de pessoas que não existiam desde a época de Oblivion, ou estavam escondidos nesse caso, e aí você começa a encontrar eles e tem algumas conexões com a história de Oblivion, mesmo 200 anos depois. Isso que eu ia falar, mesmo 200 anos depois, tem gente que vive pra caramba, hein? Não, mas são outras pessoas, é que são associações, né? Associações. Uns vão morrendo. Descendentes. Exatamente, mas isso é legal. Isso você só encontra na quest principal mesmo. É mais forte, assim. Você encontra várias pessoas que te comentam sobre a época de Oblivion, então isso é muito legal. Essa é a primeira questline, a quest principal, que é do Dragon's Quest. Passando pra outra questline, a Bard's Guild. Né? O que rola nessa questline? João lembra bem dela? Não, cara, eu não fiz essa questline inteira. Você não fez essa quest? Quem fez essa quest? Eu não fiz, não. Você não fez, Guerra? Eu não. Então, vamos lá, cientista. Vamos lá. Você fez isso daí? Eu fiz, mas... Dá um apanhado aí pra galera do que rola nessa quest. Ela é bem rapidinha também. Assim, eu achei legal o final dela, é bem legal, mas ela não é uma questline que nem as outras, porque as outras é uma porrada de quest, é longo você terminar. A Bard's Guild, acho que são duas missões só que você tem que fazer. E assim, quando você encontra os bardos pelo mundo, eles são o quê? São pessoas que você pede certas músicas e você paga uma graninha lá, umas moedas de ouro, e eles cantam uma música pra você. Eles tocam ocarina? Cara, não tocam ocarina. E cara, é bom ressaltar que as músicas são muito legais, cara. São mesmo. A gente vai pôr aquela música daquela menina que fez maior sucesso lá, que ela fez um cover de uma das músicas dos bardos, colocou um vídeo lá no YouTube e estourou aí, que é muito animal. Então, esses bardos, quando você encontra eles ficam falando: ah, tem a pergunta que você pode fazer, onde você aprendeu a tocar? Ah, aprendi lá na escola dos bardos e tal. Quando você chega em Solitude, tem a escola dos bardos, você entra lá e você pergunta como que eu posso entrar, fazer parte da escola dos bardos, né? E aí ele fala que você tem que encontrar parte, você tem a mulher que tá cuidando de Solitude, porque o rei morreu, né? Isso faz parte da questline da Guerra Civil, então não vou entrar muito nisso, mas o rei morreu e tem uma mulher tomando conta da província, né, lá de Solitude, que é a capital, e ela quer banir um evento é que nem o Burning Man na Califórnia, não sei quantas pessoas conhecem, mas eles queimam um boneco feito de palha dentro do Skyrim, né, esse ritual. É um boneco que eles queimam, que é feito de palha, para simbolizar a morte de um profeta louco lá que viveu há muitos anos e tal. A malhação de Judas, né, cara? Guild, né? É a malhação de Judas, foi o que me veio na cabeça, cara. Exatamente, é isso mesmo. Então é o equivalente a isso. Só que a mulher queria banir porque não tinha provas que o cara tinha feito os atos que ele fez, né, de maldade e tal. E aí ele te fala de um lugar, o chefe da Bard's Guild lá, te fala de um lugar que tem parte da música, né, tem um livro que contém parte do canto que conta a história desse cara. Aí você tem que ir lá e pegar esse canto. Eu acho legal o pessoal fazer, que é bem legal e tal. O final dessa quest é muito legal, porque o objetivo final é provar pra mulher que tudo que o cara fez e que é importante continuar com esse ritual. Só que tem uma escolha que você faz no meio dessa questline, que você meio que decide quais são as coisas que esse cara fez, porque a música ela não tá 100% completa. É porque esse cara, ele era um bardo, né? Aí houve no lore antigo do jogo um rei, se eu não me engano era o rei Olaf, que ele meio que fez as pazes com um dragão pra vencer um tirano lá e ser o High King de Skyrim. Só que, tipo assim, tinham rumores que a história dele, né, a história canon desse Olaf, é que ele achou um dragão dormindo, colocou uma adaga no pescoço dele e falou, ó, você se une a mim, senão eu te mato aqui agora. Aí o dragão fez as pazes com eles, ficaram amigos e tomaram o reinado. Só que aí esse bardo, que foi o proibido e tal, que teve a canção proibida, ele tinha uma outra história que dizia que não, o rei foi mó covarde, não sei o que, o dragão ia matar ele, aí ele prometeu um monte de mulher pro dragão pra matar, não sei o que. Aí o dragão meio que reinava sobre esse rei. Aí, só que essa canção, obviamente, foi proibida, né? E o cara foi exilado e tal, e acabou morrendo. Aí sua missão, na Bard's Guild, até onde eu vi, né? Eu não cheguei a terminar essa quest, era você achar os versos proibidos desse bardo, né? Bem bacana. Muito legal. Legal, show de bola. Vamos pra próxima questline, a Mage's Guild. Quem manja da Mage's Guild? Essa acho que todo mundo fez, né? Eu não sei, eu fiz. Eu não fiz também. Não, porque, então eu sou Harry Potter da turma aqui. Aê, rapaz. Não, eu fiz. Você fez? É, Hermione Granger da turma aí, parabéns. É. Tá, então, a questline dos magos é a seguinte: você chega lá, você começa. Você entra como pra ser um aluno, né? Da escola de Hogwarts, de Skyrim. E aí você conhece lá o... Tem quadribol? Tem quadribol? Não tem quadribol, é um Hogwarts emo, sacou? Todo mundo fica lá na neve, meio deprimido. Aí, mas primeiro você tem que provar que você sabe magia pra entrar, né? Você tem que provar que você sabe magia pra entrar. Então meio que pra atingir todos os públicos, a Bethesda misturou Harry Potter com Crepúsculo, né, cara? O Hogwarts emo. Crepúsculo? Ah, é mesmo, pode ser, é verdade. Só não tem magos brilhantes, só, mas fora aí, isso. Aí, ó, tá dando mole. Aí você vai lá, entra meio com um aluno, né? Você até tem umas aulinhas. Isso eu achei maneiro, eu achei que devia ter mais isso até, inclusive. Você tem umas aulinhas lá com os outros alunos e tal. E aí, em determinado momento, você acha um artefato. E eu acho que, né, que a main quest da parada é você descobrir o que é esse artefato, o que ele faz, e você entra em contato com uma outra ordem de magos e não sei o quê. Mais antiga, que aquele tipo de ordem que as pessoas sabem da existência, mas todo mundo acha que não existe mais, sabe? Meio que um mito, assim. Eu acho um problema meio local, né, cara? Assim, eles tentam dar uma certa... se não resolver isso, o mundo inteiro vai explodir, mas eu não sei, nunca passou esse senso de urgência pra mim, assim. Quando esse artefato eles trouxeram pra escola lá, teve uma hora, e aí apareceu esse senso de urgência que o Gerard tava falando. Mas eu assim, eles não deram esse... essa urgência grande de tipo, o mundo vai explodir. Eles só falaram, o colégio tá fudido, vai destruir o prédio inteiro. Mas eles nunca explicaram exatamente o que o cara tava fazendo, né? Mas o cara da ordem mística, ele chega e fala que o mundo não tá pronto pra aquele artefato, que se ele cair nas mãos erradas, vai dar ruim. O cara falou que vai dar ruim. E eu acho que pro histórico dessa universidade aí, ela não é vinculada à guilda dos mágicos, dos magos, né, que existia no Oblivion. A guilda dos magos que existia em Oblivion deixou de existir há muitos anos, não existe mais. Essa universidade era uma universidade que existia paralelamente à guilda dos magos, e ela tinha outro foco mais de pesquisa, né, tanto que tem uma biblioteca gigante, né, dentro dessa universidade, que tem até algumas quests que você tem que achar uns livros importantes pro bibliotecário, pro Sean Connery lá, do Nome da Rosa lá, que é o Urag. Não é a Guilda dos Magos do Oblivion. A Guilda dos Magos do Oblivion deixou de existir e ela existia paralelamente. Então é legal que você ache uns livros explicando o que aconteceu e tal, o histórico do college, o histórico da Guilda dos Magos. Então é muito legal essas informações extras que você vê através dos livros, né? Não, o que eu gosto dessa quest é que é legal você ver a backstory, assim, tipo, os caras falando que os magos não têm muito prestígio em Skyrim, porque os nords não respeitam muito a magia, acho que é uma coisa de fracos, assim. Tem todo um lance meio de preconceito contra os magos e contra a própria universidade lá, porque deu problema na cidade, não sei o quê. Aí essa parte que é por trás da quest eu achei interessante, assim, mas a quest em si eu não achei nada... E assim, só um comentário em cima dessa parada que você falou do senso de urgência. Esse é um problema meio que generalizado em toda a série da Elder Scrolls, cara. E no Skyrim você percebe que essa falta de urgência, assim, enquanto os NPCs comentam desesperados, você vê que não tá acontecendo nada. É na própria main quest, cara. Main quest fala, ah, o separador de mundos, não sei o quê, e nada acontece. Eu concordo com isso, mas eu acho que na quest principal dá pra ver que a Bethesda tá tentando, sacou? Ai, cara, mas... Será que, tipo assim, os NPCs, eles são pilhados como os paulistas, mas o ritmo do jogo é mais ou menos igual dos baianos, assim? É bem nessas, cara, bem nessas mesmo. É realmente, assim, não dá pra... O nego não consegue dar aquele senso de que realmente vai dar merda a qualquer momento, mas você vê que pelo menos o nego tá tentando, sabe? Pô, tem uns lagartos gigantes voando, cara. Alguma merda vai dar, sabe? Não, e eles... E eu acho que tem senso de urgência, assim, porque todo mundo aqui lutou contra dragão atacando cidades e matando cidadãos inocentes, certo? Sim. E isso é um senso de urgência, entendeu? Você vê o dragão atacando e você vê gente inocente morrendo. Então a ideia é que isso aconteça cada vez mais com os dragões. Mano, eu já vi gente inocente morrendo, mas eu também já vi meu cavalo matando dragão, cara. Eu já vi gigante matando dragão. Eu já vi um gigante também matando dragão. Cara, dá pra você ver o dragão matando um monte de gente e você summonar um saco de pipoca, sentar e assistir. Cara, dá. Os caras das vilas matam, cara. Vai morrer muita gente, mas eles conseguem matar então, essas... Tipo assim, dá pra você assistir e ver o palco e falar, tipo, não tô afim hoje, meu rei. Entende? Dá pra ser meio abutre, né, cara? Deixa lá os caras morrendo e aí vai lá e pega a alma do dragão no finalzinho. Então, um amigo meu falou, cara, que enquanto ficavam atacando a cidade, ele começava a roubar as pessoas. Ele entrava na cidade e começava a roubar. Caramba, mano. O cara deve ser Stormcloak. Esse cara aí deve ser Stormcloak. Cara, já aproveitando a deixa aí do seu amigo que roubava, vamos falar da Chief's Guild, a Chief dos Ladrões. O momento GTA das questlines, né? Quem trampou nessa quest aí? Quem roubou? Além desse seu amigo aí que roubava a vila quando o dragão tava atacando. Então, eu sempre tive essa inclinação em todo RPG, como eu falei, né? De ser o cara stealth e tal. E a Chief's Guild foi a primeira questline que eu procurei em Skyrim. Até porque, na minha opinião, né? A questline da Chief's Guild em Oblivion é a melhor de todas, assim. Já fez, João, você já fez um teste desses psicológicos pra saber se tem tendência a cleptomania? É engraçado essas coisas. Vai lá, foi resistível. Não, então, aí, como eu gostei muito, assim, achei a melhor questline até hoje, a questline da Chief's Guild do Oblivion, aí eu já fui de cara, né, e tipo assim, a primeira coisa que eu percebi de estranho é que no Oblivion meio que tinha uma áurea, né, ninguém sabia se existia mesmo a Chief's Guild, só que onde você conseguia informação era meio com os mendigos, sabe, eles acreditavam na existência da Chief's Guild, mas ninguém mais acreditava. Já no Skyrim não, cara, Skyrim é abertamente, assim, todo mundo sabe que existe, todo mundo sabe onde é o quartel da Chief's Guild. Foi meio estranho, assim, foi meio um choque de realidade. Como o Geralt tinha comentado, no início da questline da Mage's Guild, os magos, ele meio que fala, não, mas nossa guilda já foi muito gloriosa e não sei o que, e agora a gente tá passando por uma decadência. E, cara, a Chief's Guild é a mesma balela, é a mesma historinha, nossa guilda era muito, muito foda e não sei o que, todo mundo pagava pau pra gente, hoje em dia a gente tá na merda. Eles meio que acreditam que teve uma maldição na guilda, sabe? Ela foi amaldiçoada, que meio que de uns 20 anos pra cá, a guilda tá passando por essa maldição, não consegue roubar nada grande, não consegue juntar dinheiro, não sei o que. E cara, mas assim, de forma geral, apesar da questline da Chief's Guild não ser tão boa quanto foi a do Oblivion, eu achei ela uma das melhores até agora no Skyrim, assim, de questlines, né, das que eu fiz, eu achei ela mais divertidinha, tem mais variação de quests, inclusive eu fiquei meio receoso no começo, assim, que as quests eram muito escrotas, cara, tipo, não sei se vocês fizeram, mas na Chief's Guild uma das primeiras quests é você extorquir pessoas, cara. Então, o cara fala, aquele cara ali daquela taverna tá devendo a gente, ele não tá pagando... Não tá pagando... Como é que chama no Rio de Janeiro aquela parada? Do cara ficar quieto, sacou? E ser roubado. Porra, fala aí, Guerra. Tá pagando arrego. O cara acha, pô, o cara mora no Rio, o cara deve ser traficante, não é possível. O cara deve... é arrego que eles chamam. Pô, o cara não tá pagando arrego. Como é que chamam? Arrego? É isso, cara. Não vou ver essa porra na minha vida. Ah, rapaz. Pode chamar. Você tá querendo defender quem, o Stormcloak? Quem é o Wolfic aí? Quem é o Wolfic? Porra. Aí eles, ah, não sei o que, os caras tá velho, ele não tá pagando arrego, não sei o que, não sei o que, vai lá tirar o dinheiro deles. Aí, cara, a gente vai lá, conversa com a taberneira, a primeira taberneirazinha lá da cidade de Riften, né, que é onde fica a Guilda dos Ladrões. E ela meio, não, mas a gente não tem dinheiro aqui, a cidade, por causa da Guilda dos Ladrões, ela tá ficando muito mal falada e ninguém vem aqui comer e beber e tal, não tá dando dinheiro. Aí, tipo assim, a gente não quer saber, né, cara, a gente tem que cair na porrada, velho, com a mulher pra tirar o dinheiro dela, velho, é muito escroto, cara. A guilda dos ladrões de Oblivion tinha meio que um glamour, sabe? Eles não batiam ninguém, não matavam ninguém. A de Skyrim é muito escrota, velho. Eles moram no... O nome do lugar que eles moram é The Hatchway, cara. O caminho dos ratos, assim. É meio que nas cisternas da cidade mesmo, é tudo mó escroto. É, cara, acho que a guilda de Oblivion é tipo a máfia siciliana e a guilda de Skyrim é o comando vermelho, né? Pode, nossa, bem nessa, cara. Bem nessa. mas assim, o que eu gostei bastante da questline da Guilda dos Ladrões é que tem meio uma... A história dela é bem interessante. Tipo assim, você meio que descobre o porquê dessa maldição e na verdade não era bem uma maldição, sabe? Alguém de dentro tava traindo a guilda. Aí ela é cheio de... É meio como sei lá, um filme do Nolan, assim, cheio de reviravoltas, plot twist, não sei o que. Bem bacana, cara. Mas ainda se não chegou aos pés da gloriosa de vez de Oblivion. Bacana, show de bola. E, bom, continuando aqui nas questlines, vamos uma questline aqui, acho que o Gerard tem coisas muito especiais pra falar, né, da questline, que é a questline da Guerra Civil, né, Gerard? Acho que é uma questline muito especial pra você, né? Você pode falar pra gente da questline da Guerra Civil? Bom, a questline da Guerra Civil é a seguinte: ao mesmo tempo que Skyrim tá sendo invadida pelos dragões, né, pelo Alduin e tudo mais, o mundo tá em guerra, com duas facções principais operando em Skyrim. De um lado estão os patéticos imperiais, de outro lado estão os gloriosos e os Stormcloaks, liderados pelo carismático e impressionante... Qual é o nome do seu personagem? Qual? Fala o nome dele. Geralt, o Stormcloak. É. Cara, não. Pô, tá, que eu falei aqui? Eu só falei fatos, cara. Só os adjetivos que são fatos. Estão no lore do jogo. Fala sobre o Ulfric, o que ele fez. Explica mais, vamos lá. Não há argumentos contra fatos, Guilherme? Não há argumentos contra fatos. Não há argumentos contra fatos. Cara, olha só. Esse lance da Guerra Civil de Skyrim, eu preciso fazer um comentário antes, cara. A relação dele com a main quest. Assim, pra mim é muito claro isso. A história de Skyrim é tipo uma parada meio Star Wars. Tipo, tem um problema, uma guerra civil com duas facções ideologicamente opostas, e ao mesmo tempo tem um problema místico que precisa ser resolvido. No caso de Star Wars, é contra os Jar Jar Binks do lado também, né? Não, não tem. Esquece o Jar Jar Binks. Jar Jar Binks não rola. Do lado. Mas olha só, presta atenção. O meu problema com o Skyrim, cara, é que a parte mística e a parte política, elas não se conectam em momento algum, cara. Conectam, tipo, sim. Não, você está errado. Calma, elas se conectam, assim, durante, mas a resolução delas são duas coisas diferentes. Porque, por exemplo, em Star Wars, a resolução do problema místico é a resolução do problema político. A destruição do Sith significa o final do Império. Mas em Skyrim, são duas coisas completamente diferentes. A destruição do Império, ou dos Stormcloaks, é uma coisa que anda a baila da destruição do Alduin, sacou? É tipo... Eu aprecio que a Bethesda tenha colocado essas duas paradas, porque realmente o mundo fica muito mais rico. Mas, tipo, eu sinto que quando eu tô, sei lá, invadindo uma cidade com os meus companheiros gloriosos Stormcloaks, cara, foda-se os dragões, e quando eu tô matando os dragões, tipo, meio que foda-se a Guerra Civil, sabe? Nunca eu sinto que, assim, embora elas vão se conectar, elas se tocam em algum momento, eu não terminei ainda, nenhuma das duas, mas elas se tocam em algum momento, sei disso. Mas não, elas não são a mesma coisa, sacou? Eu achei que isso é um problema, não sei se vocês concordam com isso. Mas isso eu acho que é um problema causado pela própria proposta do jogo, né, cara? Que é aquilo de você não precisa ficar preso a uma quest pra fazer outra. Exatamente. Então se o cara avança muito na main quest, não avança, não faz nada da Guerra Civil, ele meio que vai ficar boiando se tiver alguma referência muito explícita. Eu acho que o lance, cara, é que na verdade, tipo... alguma das duas, provavelmente a quest da Guerra Civil, acho que ela foi pensada depois, cara. Tipo, nego, pô, vamos botar uma outra quest aí e tal, e botou essa parada. Porque eu acho que nego meio que fez uma pizza, sacou? Nego foi empilhando elementos em cima. Até a massa, que é a quest principal. Aí vamos botar um recheio, vamos botar outra, não sei o que. Aí botar essa parada em cima que Que no final ficou gostoso pra caralho, né, velho? Gostoso porque pode. Porque a massa e o recheio são bons, mas... Não. Então, ó, deixa eu complementar. Então, eu terminei as duas já. E primeiro, só explicando com um pouco mais de detalhe aí as origens da Guerra Civil. Os Stormcloaks, isso o João falou já no primeiro quest. Mas assim, o Ulfric, ele é o chefe dos rebeldes, dos que estão querendo terminar o Império, destruir o Império em Skyrim especificamente primeiro. Ele quer dominar Skyrim para depois ele ir crescendo o domínio dele para poder dominar o Império em Tamriel inteira, que Tamriel é o nome do mundo lá inteiro, né, com todas as províncias, do continente inteiro. Então, o Ulfric, dizem, todo mundo fala desde o começo, que o Ulfric, ele matou o rei, o rei de Skyrim, né, o cara que tomava conta de Skyrim, com um grito. Ele matou com a própria voz. E o tempo todo você fica propenso a acreditar que você não é o único Dragonborn. Que o Ulfric também é um Dragonborn. Cara, só te interrompendo rapidinho aqui, depois pode concluir, só um comentário. No começo, né, como a gente falou, você começa preso numa carruagem e o Ulfric tá na mesma carruagem que você. Exatamente. E, tipo assim, eles meio que comentam que, ah, esse cara aí é o líder dos Stormcloaks, dos rebeldes, ele matou o High King de Skyrim usando só sua voz. Aí eu, como eu não sabia dos shouts, como eu falei, eu tentei me manter o mais ali possível a história antes de começar o jogo. Como eu não sabia, eu olhei assim pra ele e vi que ele tava amordaçado, cara. Aí eu, porra, então ele deve ser meio que um Saruman, né, cara? Ele deve conseguir influenciar as pessoas e tal. Eu não sabia mesmo, meio como era. Depois que eu descobri, cara, que a voz é realmente um poder, né, cara? É um grito que regaça o cara. Não, e isso é muito importante, isso que você falou, que as duas quests elas se complementam. Na narrativa, isso é muito importante, porque eu fiquei muito interessado e propenso a me unir aos Stormcloaks e falar mais com o Ulfric, porque eu achava que ele era um Dragonborn que nem eu, entendeu? E outra coisa, quando você vai falar com os Greybeards na quest dos dragões, a quest principal, você pergunta, ah, eu sou o único Dragonborn? Ele fala, você é o único que se apresentou pra gente. Nós não sabemos se existem mais Dragonborns por aí. O tempo todo das duas quests, eu fiquei esperando o Ulfric de alguma maneira levantar e falar, eu sou Dragonborn também, eu sou fodão, e isso se unir em algum momento. Só que tem uma parte da história que você fica sabendo um negócio que meio que mata essa noção que você tem do Ulfric. E isso é uma conexão muito legal entre as duas histórias. Então, quando você terminar, você... eu não sei se você tinha percebido isso antes, toda essa movimentação de narrativa antes, mas isso é uma das conexões. Outra coisa, entre as duas serem separadas ou muito juntas. Eu prefiro que elas tenham sido criadas separadamente. Eu concordo com você. Se eles tivessem unido mais as coisas para uma ficar muito entrelaçada com a outra, em questão de narrativa ia ser legal. Mas a questline da Guerra Civil te dá uma experiência completamente diferente. É uma experiência coletiva. Você tem que se unir a um grupo. Então é uma experiência... de missões em grupo, necessariamente, a da Guerra Civil. Você sempre faz missões com outras pessoas. A dos dragões, você é o herói fodão, você é o Dragonborn, entendeu? A missão principal é mais Call of Duty, e a Guerra Civil é Battlefield, entendeu? Essa é a separação básica. E eu prefiro que seja assim, porque a gente tem duas experiências completamente diferentes nelas. Nossa. Uma última coisa só. O momento que elas se juntam, que o João não passou por isso, aliás, que eu achei muito legal que ele não tenha passado por isso, porque a gente jogou jogos completamente diferentes mesmo, né? Isso meio que provou. Quando a gente tava. Quando tava terminando a missão principal, tem uma hora que você tem que aprisionar um dragão. Não vou explicar o contexto disso, mas você tem que aprisionar um dragão, tem uma hora. Só que o chefe da cidade que vai te ajudar a aprisionar o dragão, quando eu vou pedir pra ele aprisionar o dragão, ele fala assim, ô, mas tem a Guerra Civil rolando. Se eu colocar todos os meus guardas pra aprisionar essa porra desse dragão, alguém vai me atacar e eu não quero que isso aconteça. Aí ele falou pra você, pro Dragonborn, né? Então você tem que arranjar um jeito de fazer os dois concordarem com uma trégua, os dois lados concordarem com uma trégua, se eles entrarem em trégua, eu deixo você continuar com a sua quest principal de aprisionar o dragão. Então eu tive que ir lá falar com o Ulfric, tive que falar com o general Cassius, né? Qual que é o nome? Tullius, isso. Tive que falar com o general Tullius, que é o general do Império. Os dois se encontraram, foi uma quest que eu tive que fazer a mais que o João fez. Porque o João terminou a Guerra Civil antes de terminar a missão principal. Então, na hora que o João terminou a missão principal, já não existia a Guerra Civil. Então, isso não foi inconsequente pra ele. Mas ela não tinha terminado ainda. E, basicamente, os dois grupos se uniram lá junto com os Greybeards, lá no monastério, que era o único lugar neutro. E eles começaram a falar, não, então eu quero domínio no The Rift. O outro, não, então tem que mudar o Jarl lá da cidade de Marcraft lá, tem que mudar pra ser um dos nossos. Eu quero dominar o forte não sei o que lá. E no fim, eles ficavam discutindo entre eles, e tinha outras facções lá, mas eu não quero entrar muito em detalhe, que também estavam dando consulta. E no fim, quando eles entravam no impasse, eles viravam, e você, Dragonborn, o que você acha que a gente tem que fazer? E dependendo do seu... de se você quer ser justo ou não, se você quer dar tudo pro Império, ou quer dar tudo pro Stormcloaks e tal, você faz as escolhas de quem vai ter a vantagem estratégica. E isso se reflete no jogo, cara. Tipo, eu tive que fazer quests extras na Guerra Civil, porque eu dei alguns territórios pros Stormcloaks que eu tive que retomar depois, entendeu? Então eu fiz umas duas, três quests a mais que o João fez na Guerra Civil, por exemplo. E isso é uma puta de uma junção das duas histórias, que elas se tocam e se afetam uma com a outra, entendeu? E eu concordo com você que foi só esse momento que foi mais prático, né? Mas cara, eu achei genial isso que eles fizeram, e eu achei mais genial ainda que, dependendo da ordem que você joga, você nem passa por isso, cara. Assim, eu acho que o lance, né, nem que elas não se afetam em nenhum momento. O meu problema com elas, assim, de questão de roteiro, é que elas não dependem uma da outra, sacou? Não estão amarradas. Elas estão unidas em algum momento, mas no final elas necessariamente se separam, porque uma coisa é o Ulfric e o Império, e outra coisa é o Alduin, sacou? Tipo, não é como se o Ulfric tivesse summonado o Alduin, sacou? Entendeu? Não é um... Elas não têm uma junção final, assim, uma resolução final. Eu achei... Eu acho que eu seria mais impacto... Teria um impacto muito maior se elas tivessem alguma relação no fim, e não exatamente no meio. Embora no meio seja muito maneiro e mostre que os caras pensaram bem em formas dessas histórias se juntarem. Mas acho que no final ficou... Acho que fica uma coisa meio separadona, sacou? E aí isso torna uma coisa meio inconsequente, porque olha só... Porra, por que que eu vou lutar essa merda, essa guerra civil, se o mundo tá se fudendo? Então, por que que eu vou enfrentar essa porra, esse dragão, se o continente tá se fudendo, sabe? Tipo, você... Ficam duas prioridades ao mesmo tempo, sacou? E as duas, elas são predatórias em relação a uma outra. Elas não se complementam nesse sentido, eu achei. A ameaça não é a mesma, entendeu? Uhum. Cara, pra mim é que nem Game of Thrones. Quem assiste Game of Thrones aí, tem um monte de Guerra dos Tronos, né? Aquele seriado que é baseado na série de livros. É exatamente isso. Tem três coisas muito fodonas que ameaçam o mundo inteiro acontecendo dentro da porra do livro. E todo mundo tem que resolver tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então eu vejo isso como algo gerenciável, mas eu entendo o que você quer dizer. Mas antes da gente pular pra outra questline, Gerhard, eu quero que você explique as características dos Stormcloaks e as características isso, dos Imperiais. Vamos entender. Vai. Eu preciso explicar por que eu sou Stormcloak e dos Imperiais sujos falam vocês aí, que vocês que estão nessa. Olha só. Primeiro que eu fugi com os Stormcloaks, porque ao contrário do João, eu tenho um senso de autopreservação. Eu ia fugir com as pessoas que estavam querendo me decapitar. Você olha pros dois lados antes de atravessar a rua, João? Filho da mãe. Eu não saio do meu quarto, cara. Pra que eu vou olhar pra lado? Olha, tem senso de preservação maior que esse, Jared. Pô, o cara não sai do quarto. Só come comida enlatada no quarto, né? O cara tá preparado. Fica com o sono na veia o tempo inteiro. Mas então, aí, pô, eu fugi com os Stormcloaks. Então eu já comecei, pô, esses caras aqui são a minha facção, né? Eu fugi com eles e tal. E aí eu fui, pô, quando eu fui apresentado pra eles, tá, o papo que rolava mais era Primeiro, eu sou um Nord. Ao contrário de vocês que são elfos, eu sou um Nord. Então tinha todo aquele papo de, pô, o orgulho dos Nords, pô, a gente tá fudido, os caras tá uma merda, não sei o quê. E, pô, foi uma... Eu vou confessar aqui, pô. Foi uma parada meio sedutora mesmo, entendeu? Aí eu me juntei ao Stormcloak. Só que do nada, começou o papo meio que do Ulfric, que é um cara meio fascista. E aí começou a ficar meio chato. Mas é porque o Ulfric, ele defende de forma relativamente velada a plataforma de Skyrim para os Nords. Uhum. Mas ele não é claro em relação a isso. Ele deixa isso meio... De uma forma meio... Ah, meu amigo, ele não é claro porque você isso. É Nord, cara. Isso. Eu que sou elfo. Ah, mas pô, olha só. Outra não, parada fala, que fez... Fala como a cidade é dividida. A cidade que ele mora é dividida. Fala, você percebeu? Não, antes disso... Tudo bem, os caras, os Grey, os Dark Elves moram numa favela. Uhum. E os Nords lá moram num lugar melhor. Mas, calma aí. O lance do... que me fez também entrar pro Stormcloaks é que uma coisa que deixa puto pra caralho é elfo ficar tentando, tipo, cagar a regra pra humano, cara. Essa porra do Old Mary Dominion aí me deixou meio bolado, entendeu? Então, por isso que eu sou o Ulfric. Plataforma Ulfric 2012... Entra no nosso site, www.stormcloaks.org. Você vai conhecer nossos projetos. Então, nós temos um hospital para criancinhas elfas. Ai, ai. Cara, mas quando você ficou sabendo que ele era racista, filho da puta, que deixava os elfos lá nas favelas e mandava todo mundo ir se fuder? Como você se sentiu em relação ao Eu me senti... Tá ligado aqueles caras que tentavam matar o Hitler, mas eles eram do partido nazista? É tipo uhum. isso, né? Porque eu dentro do Stormcloaks, vamos ser justos aqui, tem muita gente que é Stormcloak, mas fala, acho que o Ulfric tá viajando nessa porra. Sim. Verdade. Sim. Tá. A coisa que une os Stormcloaks mesmo é, tipo, o orgulho de ser Nord e a vontade de fuder com os elfos. Eu acho que isso eu concordo, porque eu sou Nord e eu quero fuder os elfos. É, moleque, parece que a elfa do cetista é gostosinha, hein? A minha elfa não fica dando pra qualquer... A minha plataforma é Geralt, Stormcloaks, 2013, depois do governo do Ulfric. E aí, assim, ó, elfos fora, mas as gostosas ficam. Fala aí, João, fala qual que é a plataforma de governo do Império e faz a sua defesa, que eu vou fazer advogado do diabo. Começou o debate, eleições 2013. Então, olha só, apesar dessa postura racista dos Stormcloaks, algo que Skyrim faz muito bem, na minha opinião, é não deixar um lado completamente certo. Os Stormcloaks têm o lado fascista deles, sim, tem o lado que é meio contra as outras raças habitando Skyrim. Mas, por outro lado, tipo assim, é meio que... Tipo assim, tá, tudo bem, racismo não é justificável. Mas há uma justificativa dentro da história. Que para quem jogou o Morrowind, no final do jogo acontece uma erupção vulcânica que deixa a ilha inabitável e eles têm que... Os Dark Elves, para sobreviver, têm que fugir. E a primeira terra que eles encontram é Skyrim. Então, meio que eles invadiram em peso, sabe? E os Nords não gostaram disso. Eles já não gostavam muito dos elfos por terem tido uma treta quando começaram a povoar a província e tal. Então meio que já foi crescendo um ódio contra os elfos desde a fundação da província. Aí os elfos invadiram Skyrim depois do evento em Morrowind, já ficaram meio putos. Aí quando aconteceu a Guerra Civil, que os elfos destruíram as tropas de Skyrim, o maior exército de Skyrim foi derrotado. Ué. E houve o White Gold Concordante, que proibiu o culto a Talos, que era uma divindade que nasceu em Skyrim. Então os Nords, eles fomentavam o ódio desde muito tempo e não é um ódio gratuito, sabe? Teve justificativa. Agora, o que acontece? Por que que eles ficaram contra o Império, né? Por que que eles ficaram contra os certos? Foi o seguinte... Contra os certos? Isso, exatamente. Contra os corretos. O White Gold Concordante, que foi esse termo aí dos elfos, pra não destruir o Império Humano totalmente, ele proibiu contatá-los. E, assim, não foi algo que o Império gostou de fazer, sabe? Ele não queria proibir, mas não tinha outra escolha. Ou era aceitar esses termos, ou seja, abaixar a cabeça pros elfos, ou era ser completamente destruído. Então, o que que me levou a me aliar ao Império? Porque é o seguinte, se você for ler lá o lore e tal, como que aconteceu esse acordo, os humanos, até mesmo o General Tullius, durante Skyrim, ele deixa claro que esse acordo foi uma trégua foi meio que um cessar-fogo, só para eles conseguirem restabelecer o exército, conseguir pessoal, conseguir voltar à guerra. O Império não tem planos de que essa trégua seja a longo prazo. Então eu vi que se os Stormcloaks continuarem com essa... com essa babaquice, com essa rebeldia adolescente deles, eles vão enfraquecer eles vão enfraquecer muito mais o Império. O Império vai ficar muito mais fraco do que já era, e a trégua só vai servir para aumentar as forças dos Elfos e enfraquecer ainda mais o Império. Então eu botei na mesa assim, o que poderia acontecer com o Império, com os humanos em geral, não só com o Império, e eu vi que a melhor opção era realmente ajudar o Império a acabar com essa guerra civil, para poder se fortalecer e enfrentar os Elfos de frente. Então, basicamente é por isso, assim, que... Posso fazer um comentário? Bacana. É isso que eu ia falar. Gerd, você tem 30 segundos para a réplica. Esse é para o tipo de comentário que eu esperava de um Wood Elf. Skyrim para nórdico. Skyrim para nórdico. Eu sabia. Agora é minha vez de ser um pouco imparcial também, vai. Eu vou tentar ser um pouco imparcial. Eu admito. Cara, isso que o João falou, que eles conseguiram nivelar. Um não tá sempre 100% certo do que o outro e tal. Eles fizeram muito bem, sim, porque eu fiquei muito tentado a me unir aos fascistas Stormcloaks. Eu também fiquei mesmo. Porque é rebelde, mano. Tipo, rebelde. Eu tenho um quadro do Che Guevara no meu quarto, cara. Eu curto essas coisas. A mídia sempre puxa o saco dos rebeldes, né, cara? Com Star Wars é isso, né, cara? É verdade. Então, eu acho que a propensão de você virar um Stormcloak é muito maior do que a propensão de você virar um Imperial. Tanto que Stormcloak não tem uma liderança. Tipo, ninguém te dá ordem do jeito que a questline Imperial dá. O Ulfric fala, meu, vai lá, você tem que fazer uma missão pra gente, pegar não sei o que lá. O Império não. O cara fala assim, ó, você é um soldado agora, põe a armadura lá e vai lá fazer o que eu tô falando, porque você é um soldado sujo, raso, entendeu? Então, tipo, a propensão de você querer ser rebelde é muito forte. Padrão já. Então, eles fizeram os Stormcloaks serem racistas malditos pra meio que compensar isso. E eu, sinceramente, eu fiquei muito conflitado e eu resolvi ser e eu vou até fazer uma conexão importante aqui agora. Eu resolvi ser um Imperial, primeiro, por ser o melhor, a melhor das piores opções, entendeu? Eu não gosto também de ser Imperial e ter que, sabe, manter esse negócio de ficar proibindo culto, essas porra, pra mim também isso não é a coisa mais maravilhosa do mundo de fazer. Império é sempre muito ditatorial, então eu não gosto desse conceito. Então, só que é o melhor dos dois mundos. E... Só pra deixar claro que o Império fazia vista grossa foda pra isso, eles não ligavam, tava cagando se o pessoal de Skype continuava cutando talos, que tem uma das principais cidades de Skyrim, tem uma estátua lá do Talos e ninguém liga, sabe? Mas sempre tem os Talmors lá, os Elfos lá, e eles estão sempre falando, ué, eu vim aqui investigar esse culto a Talos, que tá foda. Sempre fica essa bosta. Mas eu lembro que no Fallout, quando eu joguei o The Pit, também tinha várias decisões morais, e eu fiz uma decisão no The Pit que foi a... sem investigação nenhuma. Todo mundo me falava que X era um malvado, eu fui lá e matei o X sem falar com o X antes. Depois que eu fiquei sabendo o que o X do The Pit, o cara lá, queria fazer, eu escolheria diferente por ser o melhor dos dois mundos, entendeu? E aí eu pensei, cara, eu tenho que fazer as escolhas difíceis. Eu não posso simplesmente, rebelde, vai se fuder, matar todos os imperiais, entendeu? Então eu fui um pouco mais racional de assim, eu fiz merda no The Pit, então agora eu vou ser um soldadinho retardado e vou fazer o melhor dos dois mundos e vou matar o Ulfric, cara, eu vou ter que fazer isso. Tanto que quando ele fala pra você... atacar a cidade, aí tem toda... E assim, até a estrutura da questline é você ir invadindo os fortes, né? Tem uns fortes que aí tem um monte de inimigo dentro desse forte. Se você é imperial, tem um monte de Stormcloak, você tem que tomar os fortes, né, as fortalezas, e colocar os imperiais lá pra tomar conta das regiões. E foi até bom que eu já tinha o poder de summonar dragão, de chamar um dragão pra me ajudar. Eu chamava o dragão, tinha dragão, a gente atacava com dragão, com um monte de imperial. Era uma maravilha, cara. Eu meio, eu fiz muito churrasco de Stormcloak. Então, esse negócio de fazer a decisão mais difícil, eu achei muito interessante de te deixar conflitado na questline da Guerra Civil. Então, eu acho ela a melhor de todas as questlines que eu joguei até agora. Eu não terminei a dos ladrões, então... A questline até agora, também, pra mim, a questline da Guerra Civil humilha de longe a main quest, cara. Todas as outras, né? Bacana. Todas as outras. E continuando aqui pra gente fechar as outras, né? Quem fez a Dark Brotherhood? Opa! Sim, eu fiz. E, cara, isso que o Cetius acabou de falar meio que me recordou dos meus tempos de Dark Brotherhood, cara. Que o Cetius falou que ele meio que matou o cara sem conversar com ele, né? Sem ver o lado dele. E é o seguinte, cara, Dark Brotherhood, ele é uma guilda de assassinos. Ele é um clã de assassinos que vem desde a fundação do Império, ela já existia e tal. E, bom, como uma guilda de assassinos, quando você entra nela, ela pede que você mate pessoas. E, cara, eu meio que... Eu gosto de conversar com os NPCs e tal, eu gosto de conversar com eles mesmo, bater um papo. E eu meio que comecei a cair na besteira de conversar com minhas vítimas, cara, antes de matar. E eu ficava com muita dó deles, cara, que geralmente eles não fazem nada pra ninguém, sabe? A guilda, ela meio que ela recebe requisições de assassinato e você cumpre, sabe? Você não tem nada contra aquela pessoa, nunca, assim. Acho que só uma das quests da Guilda de Assassinos você meio que tem algo contra a pessoa, mas nas outras, nunca. E bom, é sempre um erro. Se você for fazer as quests da Dark Brotherhood, não converse com suas vítimas, cara. Você vai ficar com dó deles, em 100% dos casos. Mas, assim, começando no começo, né? Eu acho que uma das partes mais legais da questline da Dark Brotherhood já é o início, assim, como que você chega nela. Isso eu joguei. Quando você chega na cidade de Riften, você meio que começa a conversar com as pessoas, os NPCs, e há meio que um boato de que um menino de um orfanato lá de Riften, ele fugiu do orfanato. Não é Riften, não, é na... Windhelm? É. Eu peguei essa quest, só que eu não completei ela ainda. Ah, cara, nossa, mas ela é incrível. Então, em Windhelm, tem um orfanato e há boato de que o menino fugiu. Aí você começa a conversar mais e tal sobre isso, você descobre que a mulher que toma conta do orfanato é uma megera escrota que maltrata as crianças, faz as crianças trabalhar forçado e tal. Aí eu fiquei meio que sabendo disso, mas eu não liguei muito, sabe? Até que chegou num momento assim que eu vi lá na minha. No meu journal, né? Que eu tava com essa quest lá na cidade que eu estava, que se não me engano é marcar, não tenho certeza. Aí eu vou lá, né? Vou ver que quest é essa, que vou procurar esse menino pra ver o que aconteceu lá nesse orfanato, se eu devolvo ele pro orfanato ou não. Aí eu achei a casa dele, né? A casa desse menino, que os pais dele moravam lá antes de morrerem, que eu não lembro as causas da morte. Aí eu fui na casa, tava trancada. Aí eu, meu amigo, por favor, né? Eu sou um ladrão. Esperei ficar de noite. Não vai ser isso, vai me parar, né? Eu esperei anoitecer e entrei na casa. Cara, quando eu entrei na casa, a casa tava meio que toda escura. Aí eu só ouvi uma voz de criança, sabe? Cara, eu tenho um pavor à voz de crianças, tanto que eu não consegui jogar Fear, assim. Caramba! Tenho um pavor mortal à voz de criança. Aí eu comecei a ouvir a criança cantando uma cantiga, cara, que eu até traduzi aqui pra galera, que é bem assim. Querida mãe, traga seu filho a mim, para que os pecados dos indignos... sejam batizados em sangue e medo. Tenso, cara, com esse sentido. Meu irmão, que porra é essa? A voz de criança fazendo isso. É que em inglês ela rima, né? Então fica meio que uma cantiga mesmo. Eu, caralho. Aí eu já com o coração na mão. Aí eu fui subir as escadas e ficava cada vez mais forte e tal. Aí, cara, subi a escada, entrei no quarto da criança e tava a criança ajoelhada no meio de um círculo de velas. Aí no meio desse círculo tava um cadáver. Aí. Um coração humano. Do lado do cadáver estavam os órgãos, cara. Tipo, tinha meio que um coração, sei lá, um rim, um monte de coisa. E a criança tava com a adaga na mão, cantando a cantiga e esfaqueando o coração, cara. Aí eu, meu Deus, que porra é essa? Aí o caralho, eu trancando. Esse cara, esse criança vai matar, velho. Esse moleque, esse desgraça vai matar. E era uma criança mesmo, cara. Aí eu fui conversar com ela. Aí ela meio que falou, né, que era o ritual do... Ela falou, você, eles mandaram você, a querida mãe mandou você pra vir matar a pessoa e tal. Aí eu, caralho, que porra que você tá falando, moleque? Vai dormir, cara. Aí ele, não, você não foi o que veio aqui, porque eu fiz o ritual da Dark Brotherhood pra summonar um assassino e você veio e tal. Aí eu, aham, eu tinha as opções lá, né, de conversa. Não, sou eu mesmo, não me mata não, sou eu mesmo. Não, e eu falei que era eu, cara, pro moleque parar de fazer isso pra não dar merda pra ele, sacou? Eu tentei me dar uma ajuda pro moleque, tipo... Ah, eu também. Eu vou falar que sou eu pra se aparecer essa porra desse assassino, o moleque tá fudido, sacou? É melhor ele achar que sou eu. Eu falei que era eu pra ele me dar uma adagada na garganta, meu amigo. Tava me trocando ele. Eu não sou eu, claro que sou, rapaz. Meu, qual o nome dessa fobia? Fobia de crianças, mano. Infanticifobia, sei lá, mano. Bizarro, bizarro. Também não conheço, não. Engraçado que um tem fobia de criança, outro vai pra Hogwarts. É, as coisas que. Aí, beleza, eu fui, falei com ele. Ele foi, me explicou que era o ritual lá de summonar assassinos. E ele queria que a mulher do orfanato morresse, né? Daí aí ele falou que a mulher era uma megera desgraçada, então eu fui lá no orfanato e descobri que era isso mesmo. E aí eu fui e esperei ela dormir novamente e matei ela. E, cara, engraçado que eu matei ela, aí todas as crianças do orfanato acordaram e ficaram mó felizes, velho. Ela morreu! Aí eles começaram a falar: obrigado, Dark Brotherhood, vocês são foda, não sei o que lá. Cara, que reação maluca, velho. Aí beleza, né? Aí depois disso, assim, depois de alguns dias no jogo. Eu recebi, veio, cara, que bizarro, veio um courier, né, um entregador de cartas, assim, pelado, só de tanguinha, correndo na minha direção. Eu, que porra é essa? Aí ele virou pra mim e falou: eu tenho algo aqui pra entregar somente em suas mãos. Eu, que porra é essa, rapaz? O cara sem roupa, vamos que me entregar uma coisa na minha mão. Aí eu recebi, foi uma carta, toda em branco, uma página em branco, só com uma mão preta, escrito embaixo: we know. Nós sabemos. Essa é foda, né? Essa é foda, cara. Esse é o logo da Dark Brotherhood, é a palma preta, né? Exato. Palma de mão preta. Aí, ó, o que eu esqueci de falar é que quando eu matei a mulher, apareceu no cantinho em cima, assim, escrito: forças misteriosas observaram seu ato. Aí eu, caralho. Aí nisso aí, depois que eu recebi essa carta, depois de alguns, sei lá, alguns dias jogando, eu fui dormir numa taverna. E quando eu acordei, eu tinha sido sequestrado por uma das irmãs da Dark Brotherhood, né? Aí ela me forçou a matar uma pessoa lá. Ela falou que eu tava em dívida com a Dark Brotherhood, porque eu matei alguém que era pra outro assassino matar, né? Era um trabalho de outra pessoa, eu tava em dívida, tive que matar outra pessoa pra pagar essa dívida. E esse foi só a introdução de como eu entrei na Dark Brotherhood, né? Tem muito mais coisa, a questline dela é bem interessante, assim. Algo legal também que aconteceu foi que, antes de fazer tudo isso, eu tinha encontrado, não sei se vocês perceberam essa ligação, eu tinha encontrado um bobo da corte, caminhando, assim, com uma... Ele tava, não, na verdade, ele tava parado com uma wagon, como é que chama essa porra? É uma carruagem com a roda quebrada e um cavalo caído assim, e ele, a roda da minha carruagem quebrou e tal, ele bem doidão. Aí, pô, tem que levar minha mãe aqui pra cripta dela, eu tava mudando o caixão dela de lugar e tava um caixão em cima da wagon, assim. Aí eu, ele falou, vai lá, e conversa com um cara ali pra me dar as ferramentas e tal. Aí eu, pô, fui lá e fiz essa quest, peguei as ferramentas e tava mesmo o caixão da mãe dele, assim, mó bizarro, em cima da carruagem. Caralho. Aí, beleza, né, eu esqueci dessa parada. Aí chegou, quando eu entrei pra Dark Brotherhood, fiz algumas quests nela. Aí depois, cara, eu encontrei esse mesmo bobo da corte, ele era um dos assassinos da Dark Brotherhood. E a mãe dele, que ele falou que ele tava mudando de lugar, era essa querida mãe, sabe? A mãe que é a entidade maior da Dark Brotherhood, era o corpo dela. Que ela que meio que passa as ordens de quem é assassinar. A pessoa faz esse culto com as velas, com o corpo e com a adagada no coração. E essa mãe que já tá morta, ela escuta e ela conta pro Lister, né? Que é o cara que... É a única pessoa que escuta as ordens da Dark Brotherhood. E, porra, muito maneiro essa ligação, cara. Que eu... Caralho, quando eu percebi que era o mesmo cara, eu fiquei maluco, velho. Bem legal. Show de bola, cara. Bacana. E continuando nas questlines, quem fez a Daedric's Quests? Então, eu fiz algumas, né? Porque essas quests, elas são ligadas, porque todas elas são pra um dos Daedric Princes, mas elas não têm uma ligação... Uma com a outra, né? É, elas são desconectadas, mas... Você fez todas aí, ô Cetista? Eu fiz só três. Cara, eu fiz só a House of Madness. Eu não acho que eu fiz mais essa, que é do Boethia, da Boethia. Isso. Eu fiz a do... não sei que... Não, essa não é da Boethia, não. Essa é do não sei que Bowl, não é? Que é aquela você pega, vê uma massa no final. Isso, exatamente. É, eu fiz essa, eu fiz a da Boethia, que você ganha uma armadura. E eu fiz a do Sanguine, que é muito boa. Do Sanguine, não sei se vocês fizeram. Não lembro, cara. Não, fala, cara, um é dela. Assim, fala um pouco. Você dela. Encontra um cara num bar, um cara normal, e o cara fala assim, pô, vamos fazer um concurso de bebida. Que ah, deve... essa é animal. Puta, essa é animal. Cara. Aí você, porra, aí você começa, né, beber com o cara. Do nada você acorda, assim, eu tá... Esse cara, acho que ele tá, tipo, em... Em Riften, ele tá em Riften. Ele tá em Riften? Isso. Porra, eu acho que ele muda de lugar, porque eu acho que eu não tenho descoberto. Sim, só pra situar, Riften fica no extremo leste do mundo, assim, do mapa, extremo leste. Riften é a cidade da guilda? Dos ladrões, isso, da guilda de ladrões. Ele apareceu pra mim em outra cidade. Eu tava, é engraçado. É, eu tava em outra cidade, eu encontrei esse cara, aí eu acordei em Marcar. Exatamente, eu também. É. Cara, você acorda de ressaca em Marcar, aí a mulher do templo fala assim, você tem muita coragem dando as caras aqui depois que você fez. E aí você vai descobrindo que você fez uma parada meio se beber não case, sacou? Exato. Você foi bêbado fazendo merda pelo mundo todo. E a gente tem que ficar seguindo essa parada, cara. Essa quest é genial, cara. Eu achei muito foda essa quest. Não sei se você pode dar spoiler de como que ela acaba. Acho melhor não, né, pra galera. Não, ah, não. Só se tu a galera. Só pra ter uma ideia, assim, não. Você acorda no templo, tá tudo zoado lá, você tem zoado. Que arrumar e tal pra mulher. Aí você tá atrás de um bastão, né, de um cajado, na verdade. Aí você quer informações desse cajado e do cara que tava bebendo com você, só que ela não sabe. Ela falou, ah, a única coisa que eu sei é que você veio de uma cidadezinha ali, e isso é tudo que eu sei. Aí você vai nessa cidadezinha, aí você encontra um cara que tá puto com você e você não faz ideia do que aconteceu. Aí o cara, pô, como é que você aparece aqui, rapaz, você me sacaneou. Aí você, ah, mas pô, o que eu fiz, eu não faço ideia. Aí, pô, você pegou meu bezerro premiado e vendeu pro gigante pra comprar uma aliança. Aí eu, não, mas eu não sei de nada, cara. Não, vai recuperar meu bezerro. Aí você vai recuperar o bezerro. Aí ele fala, aí você pergunta, ah, mas e cadê meu cara e tal? Cadê meu cajado? Ele, ah, não sei nada de cajado, não, mas seu amigo falou que viu você lá em Whiterun. Aí você vai em Whiterun. Aí uma mulher tá lá puta com você, falando, pô, você comprou o anel lá, mas você não pagou a mulher? Aí que porra é essa? Vai atrás desse anel, não sei o que, o cara da joalheria tá puto com você. Aí você vai atrás desse anel, mano. Aí você tá numa. Aí você acha uma cabaninha no meio do nada, assim. Aí, cara, aparece uma mulher, é um mob, na verdade, né? É um inimigo do jogo. Mas, tipo assim, é um bicho altamente bizarro, sabe? Ele é feminino, é uma mulher. Só que ela é toda meio, sei lá, meio indígena, com zumbi, com um monte de pena de gavião e tal. É um bicho escroto. Aí ela fala, ah, meu amor, você voltou, vamos nos casar. Caralho, mano. Eu tava te esperando, você, caralho, que porra é essa? Aí eu não sei se tem outra opção, mas eu matei ela, aí o anel tava com ela, e o desfecho dessa quest é hilário, cara. Ela é muito engraçada. E é totalmente se beber não caso mesmo, assim. É totalmente. Sabe? Não, e assim, eu não sei como é que você fez. Acho que pelo jeito que você contou, você resolveu os problemas das pessoas. Eu não, cara. Fui pagando tudo, sabe? Ah, é? Pô, cara, foi mal, toma aí 200 de ouro. Puta, cara, porra, 300 de ouro no teu pódio aí, cara, sabe? Cara, essa quest deve ter me custado umas mil moedas, cara. Pô, foi mal, cara, toma dinheiro aí. Caralho, mano. Não, e o bom delas é que assim, eles, foi uma, eu acho que foi uma licença poética da Bethesda de, meu, vamos fazer uns tipos de quest completamente retardado, tá ligado? Tipo, que a gente pode inventar qualquer bosta. Então eles criaram a casa do Poltergeist, que é o House of Horrors, né? Que você entra e a casa começa, todos os objetos começam a mexer, aquela coisa de Poltergeist, essa do se beber num carro. Cara, explica assim direitinho que essa quest vale, cara. Vale a pena ser comentada. Não, cara, só. Acho que a única coisa é que um cara fala que tem uma casa que tá mal assombrada quando. Eu esqueci qual que é a cidade. É Macar, isso. E aí você entra e tá tudo meio que um vermelho, meio que escuro, apagado, vermelho, assim, uma luz estranha lá dentro, e você começa a ouvir uma voz de um cara. Ah, você tem que matar ele, ele vai te matar, tipo, um jogando um contra o outro, e o cara que te chamou pra investigar casa, ele se vira contra você. Aí ele fala, não, ele vai me matar e tal. E é lógico que você é super 100% fodão e mata o cara com um sopro, né? E aí você mata o cara e você vai entrando na casa, tem uma saída pra uma caverna, assim, né? Quando você entra nessa caverna, tem uma trap, tem uma armadilha que te fecha, e ele fala que você tem... É um dos espíritos zombeteiros lá, que ele quer fazer uma... Ele quer trollar um outro espírito zombeteiro. Que aí eu não sei os nomes, aí eu esqueci especificamente. Ele é, não sei o que, Ball, e ele quer... Ele tem uma rixa com a Boethia, que é outro Daedric Prince. Que tem uma... A quest dela é maneirinha, você tem que sacrificar um cara. E aí você tem que sacrificar uma das pessoas que você... Um dos seus companions, sabe? Uma das pessoas que te acompanha. Tipo, não tem aquela mulherzinha que... Ah, eu não tive coragem de fazer essa quest. É, não, eu paguei um mercenário. Cara, minha solução pra tudo é pagar, né? Eu paguei um mercenário e matei o cara. Você é um terceirizador, cara. Cara, terceirizar a morte, terceirizar o problema. É, o outsourcing. Não, porra, cara, essas quests dos Daedric Princes, cara, eu sou fascinado pelos Daedric. Pra mim são as paradas mais interessantes do Lord Skyrim e de Elder Scrolls. E é muito foda porque tem a quest do Shelgoran, cara. Nossa, que é o cara que também aparece pra caralho no, naquela expansão, né? Do... É, o do Oblivion. Shivering Islands. É. E eu quero muito achar a quest do Shelgoran, porque ele era completamente maluco. Eu quero encontrar. Ah, já fiz essa quest, ela é em solitude. É maneiro? Porra, é muito foda, cara. Genial. Você encontra um mendigo assim, aí ele fala: ah, é meu parceiro de... Meu parceiro de magia, meu mentor e tal, se perdeu no Blue Palace, né? Que é um palácio lá de Solitude. Aí ele, vai lá. Aí vai lá, é que ele se perdeu, ele tá na câmera escondida e ele tá com a bacia. A bacia do rei Pelágio. A bacia mesmo, sabe? A parte do corpo do cara. Do rei Pelágio, que era um rei louco, né? Que teve em Skyrim, assim. Ele era um rei que foi tragado pela loucura do Shogorak. O Shogorak é o Dedra da loucura. Da loucura. Aí quando você procura, cara, essa bacia, você acha, vou lá, vou achar essa bacia e vou trazer pro cara. E, cara, quando você acha essa bacia, você é meio que sugado pro reino de Shogorai, você tem que fazer um monte de missão escrota, cara. Aí você encontra, tipo assim, o medo do Pelágios. Aí você encontra o Pelágios pequenininho, assim, do tamanho do seu tornozelo, assim. Aí vem um monte de cara grandão pra matar ele, você tem que ficar diminuindo os inimigos, aumentando o Shogorai. É bem legal, cara. É uma missão bem diferente, assim, nas outras. É bem fora do comum. Você perde todas as suas armas, né? Você fica só com o Abba Jack, que é o cajado do Shogorak. Cara, assim, é bom pra galera que tá ouvindo aí. Tipo, essas quests são muito boas de fazer, porque todas elas, no final, dão um item foda. Isso. Um item raro, um item bizarro. E acho que são umas 10 delas e tal. E todas elas são, pelo visto, né, são todas bem roteirizadas e, tipo, vale muito a pena, cara, essas quests. É, pra fechar, aí eu queria que vocês dessem uma geral aí na experiência até o momento de vocês. A gente já falou se recomenda, né, e o porquê no outro cast, mas vocês dessem uma geral aí, uma sintetizada básica na experiência de vocês até o momento. Começando agora, vamos fazer de ordem invertida, quem jogou mais até o momento, João. Opa, então, cara, tem algumas coisas assim, né, como o Skyrim, na verdade os jogos em geral, eles podem ser feitos de duas maneiras, né, por exemplo, um jogo como Mass Effect, ele tem uma narrativa passiva, sabe, você recebe a história, você não escreve a história, você pode ter algumas decisões menores, mas em geral o jogo tem uma linearidade ali, você vai receber a história que o desenvolvedor, que o roteirista do jogo quis. Eu acho que em Skyrim, algo que ele faz muito bem feito é que ele mescla uma narrativa ativa com uma passiva. Você pode seguir todas essas questlines que a gente falou, receber a história que o desenvolvedor queria passar pra você, ou você pode criar suas próprias histórias, você pode viver histórias que ninguém mais viveu, como o Cetista deu um pequeno exemplo ali de como ele viveu uma história que eu não passei na quest da Guerra Civil. E, cara, eu queria que vocês comentassem assim, os elementos de roleplay que vocês, as histórias que vocês criaram, assim, no Skyrim. Por exemplo, cara, tem uma parada que eu sigo, assim, que é meu, do meu roleplay, que eu não ataco gigante. Eu nunca matei um gigante. Eu meio que, eu respeito eles, sabe? Eu vejo os gigantes como umas criaturas antigas, as criaturas que estão ali, eles não estão mexendo com ninguém. Eles são deles, é um elemento de roleplay que eu criei. Quando eu tenho uma missão que eu tenho que pegar um item de um gigante, eu sempre evito matá-lo, sabe? É algo que Skyrim permite fazer, que outros jogos não permitiriam. E vocês, assim, o que vocês veem de diferente, vocês fizeram de diferente, assim, que fogem do escopo do jogo? Ou vocês não fizeram nada, meio que só seguiram o roteiro? Cara, Vai lá. Não, de RPG, assim, eu não tenho muito de, assim, gigante apareceu e ficou vermelhinho, eu quero que se foda e enfio a faca mesmo e não tô nem aí. Mas tem alguns. Dragon Priest eu nunca matei. Eu só matei os que precisa matar, tem uns que você precisa matar, mas tem uns caras que. Aqueles antigos lá, que adoravam os dragões e tal. Eles eu nunca matei. Teve algumas. algumas escolhas que você tinha que fazer, que eu fiz por princípio moral, tipo essa da Guerra Civil de ser um imperial. E teve uma outra bem importante também no fim da história geral, da história principal, que se você faz um negócio ou não com um dos personagens principais. E eu não fiz, e eu acho que o João e o Gerard sabem do que eu tô falando aí, não sei se vocês terminaram. É, isso também foi uma escolha moral importante de quest, de RPG, que assim, pô, ele não merece isso, entendeu? Mundo, um monte de gente tava falando pra mim que merecia, e eu falei, não merece, entendeu? É, e outra coisa aí também... Aí teve um fator importante, assim, pra eu não fazer a coisa ruim que você tá falando, é que, não sei se você percebeu, cara, mas o dublador da pessoa que você deveria, talvez, matar... É o dublador do Mario, cara, o Charles Martinet. Ah, sério? Inacreditável, sim, cara. Eu não sabia disso não, cara. Eita porra, mano. Tá vendo como o cara é foda? O cara é foda. É, não, e eu acho que a última coisa foi... durante a quest, você pega um documento muito importante, que é o Elder Scrolls, né? Sim. É um Elder Scroll, você pega ele. E depois de tudo acabar e tal, você fica com esse Elder Scroll. Ele fica seu. E quando você abre ele, tem uma coisa bem importante que acontece. E se você abre ele em qualquer outro ponto do jogo, essa mesma coisa acontece, só que não tem tanto efeito. E é um dos documentos mais importantes de tudo. E você pode doar esse Elder Scroll para pesquisa na Universidade dos Magos. E eu doei, entendeu? Eu tomei essa decisão. Mesmo eu perdendo um dos documentos mais importantes de todo o lore de Elder Scrolls, de todos os jogos, o cara, o Urag lá, que é o Sean Connery do Nome da Rosa lá, do bibliotecário, ele agradeceu, ele falou, você vai ser lembrado por gerações. É, esse documento vai gerar anos e anos de pesquisa, a gente vai atualizar tudo que a gente conhece sobre magia, não sei o que lá. Então, que pena que esse impacto não é percebido, né? Porque ele é a longo prazo, mas o legal é que, tipo, você perde, você tem um sacrifício, mas você sente que você impactou bastante o mundo, né? Como um todo, assim. Então, isso também foi, eu sinto que foi meio de RPG pra mim, né? Pô, ainda bem que ele falou que ia impactar, né, cara? A pessoa que se ele vira e fala, esse documento não prova nada, só prova que o Coringa é o filho da puta. É, também, podia acontecer isso. E pra fechar, Gerard, suas experiências aí, você quer defender mais uma vez sua plataforma de governo? Sinta-se à vontade aí. Olha, eu não vou defender a plataforma de governo porque ficou muito claro que ela já tá certa, né? Então não precisa mais mergulhar nesse assunto. Mas, cara, assim, eu não tenho tanto... Eu não sei como é que vocês são em relação a RPG, RPG de mesa, RPG não sei o que e tal. Eu nunca fui tão fã de RPG. Agora que eu tô ficando mais velho, eu tô ficando mais... gostando mais. Eu acho que Skyrim, cara... Eu gosto, assim, eu gosto, acho que mais das coisas pequenas que acontecem do que das coisas maiores, assim, do que das coisas scriptadas. Porra, teve uma vez que eu tava enfrentando um dragão, cara. Aí eu tava do lado de um acampamento de gigantes, hein. Aí, porra, do nada, o gigante é aquele cara, né? Ele é pacífico até que você encosta na porra do mamute dele. Aí, porra, do nada, o dragão, ele vai pra trás da colina, né? Na direção do acampamento, e o dragão não aparece mais, não sobe mais. Eu, porra, o que tá acontecendo? Aí eu só vejo a barrinha de vida do dragão diminuindo. Pô, eu subo a colina, o gigante tá enfiando a porrada no dragão, cara. Eu achei, cara, eu tirei uma foto mental disso, cara. Foi genial, cara. Pô, um gigante. E tipo, tinha sido assim no comecinho do jogo, sabe? Devia ter, sei lá, umas 5 horas de jogo no máximo. E porra, cara, foi assim, esse tipo de coisa que acontece em Skyrim, cara. Eu acho que é isso que. Essas experiências únicas, assim, que você tipo, tem que contar pra alguém depois, sabe? É esse tipo de parada que torna o jogo mais do que um jogo, assim. É por isso que eu acho que esse jogo. É foda e é o jogo de 2011, sacou? Por causa dessas paradinhas assim. Não tanto pela macro história, pelo que desenvolve, pelos temas, porque eu acho que tem jogos que fazem isso muito melhor. Por exemplo, Mass Effect é um jogo que tipo, desenvolve temas muito mais complexos de forma muito mais focada, até porque pela natureza mais linear do jogo, né? Mas o Skyrim, cara, é tipo. É um segundo mundo que tem as suas próprias regras malucas, que às vezes os dragões vão de costas e às vezes trava, e às vezes as crianças fazem rituais satânicos, mas, pô, e às vezes o urso tá certo, mas é isso aí, cara. É bacana. São muitas opções, né? E curioso vocês falando do. que você é decapitado no começo do jogo, a primeira coisa que me veio na cabeça, eu não comentei na hora, mas foi aquela música Hello Be The Name do Iron Maiden, que é exatamente disso. É, acho que cairia como tema, hein, diretor? Fica aqui o meu pedido, hein? Não sei se pra fechar o cast ou no momento que você quiser, né? Mas é isso, galera. Agradeço aqui pra caramba a participação do Gerard, né? Que foi um convidado especial nosso nesse super mega hypercast de Skyrim, né? A gente fez dois casts, mas o jogo merece, vocês veem o tanto de conteúdo que o jogo tem, não dá para fazer de uma forma menor, é muito complexo, né? A gente acredita que o pessoal possa usar muito o cast aí, quem não começou a aproveitar o jogo, e quem já aproveitou bastante o jogo, dividir as experiências com a gente, como sempre, como é no mural. Então, agradecendo mais uma vez o Gerard, Setista, João, por ter aguentado o SE, dura-se todo, né, essa maratona de Skyrim, e vocês por terem ouvido a gente até agora. Muito obrigado e até o próximo OrionCast.